voar. O bicho ali é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo. Revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatá, e o Portuga vai dar as últimas notícias da luz anular. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. É, tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo S, o nome construído com história. BV, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar mais um Estádio 97. Sejam bem-vindos. Boa tarde, boa pessoal. Tarde. Aí, boa tarde. Boa tarde, hoje. E aí? Todos boa molhadinhos, tarde. Todos molhadinhos. Tudo bem? Imagina o trânsito que deve estar, meu Deus. Mas eu já tava sentindo falta dessa chuva. Fazia tempo que ela não, fazia tempo que ela não aparecia. Então, a última chuva que deu foi no sábado, pô. Faz uma verdade, semana que não chove. Verdade. Mas é bom. Vai ficar o final de semana inteiro. Diga lá, seu Bento. Sexta-feira, choveu bastante, principalmente na Zona Leste de São Paulo. Qual é a recomendação, precisando de sexta-feira de chuva, assim, seu mesmo? Bento, hoje é como diz lá em Santa Isabel a galera, viu? Esse negócio de tom de cinza, isso é pro cinema. Nós vai toncar fogo na bonitinha hoje. Boa, Gê. Eita, Gê. Começar aqui com... Começar com o Santos, né? Vamos ao Santos. Agora... Agora ninguém deu risadinha, né? Agora ninguém deu risadinha, falaram que não foi bem assim, não teve festa. É, os caras, né? São... Agora tiraram, todo mundo tirou o pé lá, né? Sem querer, né? Tipo, tirou da reta. Tirou da reta, não foi isso, né? Ah, mas se não foi isso, por que o Robinho falou, algum juvenil aí, tipo, meio que dando a entender que passou aí a informação pro repórter? Exatamente. Mas enfim, RG, agora o Santos trabalha com... 5 nomes, nossa, segundo informações, né? Mas o mais cotado mesmo é o Abelão. Só que precisa ver que o Abelão é caro. Então tá indo atrás. Estamos falando muito no Dorival, né? Nossa. É, tá bem forte a história do Dorival. Dorival. Mas a situação do Santos é a seguinte, Abel. São duas análises que a gente tem que fazer. São dois comportamentos que a gente tem que observar. E no jogo contra o Botafogo, passar bem, ganhar, vida que segue, tá tudo certo. Se tropeçar, se perder, empatar, você acende um pavio pólvora aí, o bicho pode pegar. Por quê? Porque tem um clássico lá na frente contra o Palmeiras. Então a situação fica... Ah, é verdade. É, então a situação já começa a mudar. Então é responsabilidade do grupo, né, desse mesmo grupo, e manifestou aí feliz pela saída do técnico, segurar essa onda agora. Tem que ir para a cabeça, tem que fazer um bom jogo contra o Botafogo, ganhar esse jogo para não deixar recair essa pendenga aí, começar a dar margem. Tá vendo? O cara foi embora, porque perdeu. Tá tudo pronto para. Estava ganhando, ninguém falava nada, né? Não aparecia salário atrasado, estava tudo mil maravilhas. Mas você dá um vacilo desse, tá tudo pronto para explodir de novo o buchicho. Então essa é a responsabilidade desse grupo aí agora. Ganhar bem, fazer bem o jogo contra o Botafogo para segurar a onda. E da diretoria, com relação ao novo técnico, também é a mesma coisa. Vai ter que trazer um cara, vai ter que provar para esse cara que não tem lá um grupo indisciplinado, um grupo que manda na comissão técnica, que manda no técnico, que o time... Uma panelinha, né? Que o time, exato, que o time tá sob controle, que tem uma liderança, porque senão, velho, se vier, se trouxer qualquer um, jogar lá no meio da jaula lá, o bicho vai continuar pegando, e se continuar pegando, a tendência é degringolar. Então, parece que não, mas é um momento delicado, sim, viu? Tanto para a diretoria quanto para esse grupo de jogadores aí. Tem que saber segurar a onda. Grupo de jogadores, ele é sempre heterogêneo, você não pode perder. Se perder mão, abraço, velho. Viola vai pro saco. E aí vão começar a especular, né? O pessoal derrubou aí esquece, né? Aí a coisa vira... Os caras chegarem e ficarem comemorando via WhatsApp, isso é um absurdo. Aí vira bandalha. Você observa isso, homem, a falta de maturidade, né? Coisa de molecada, falta de liderança. Mas o Robinho não é maduro? Não, mas disse que não foi ele, foi outro grupo. Robinho, ele só passou a informação. Ele passou a informação pro grupo, mas a repercussão, a volta dessa informação é que aí deixou ele numa saia justa. A molecada mandou pro Bruno, entendeu? Pro Bruno do Globo Esporte. O recado pro próximo técnico tá dado. Ou agrada as crianças, entendeu? Ou você será demitido, cara. Ah, mas eu não acho que seja assim não, viu, Sombra? É óbvio que num ambiente que você tem ali 20, 30, 40 atletas, você não vai conseguir agradar todo mundo. Mas pelo menos as informações que chegam, RG, é que o Anderson Moreira andava pé da vida, tá certo? Era um cara arrogante na forma de lidar com as pessoas ali dentro. Diziam até que nesse último treino, um pouco antes dele ser demitido, ele chutou uma bola na direção do zagueiro lá do... Uma bola do Erley. Mais forte do que normal, né? Então, até no próprio tato com o jogador, o cara também precisa saber, Sombra. Desculpa, você tem que estar ali, tudo bem. Você, na escala hierárquica, tá acima dos atletas, óbvio. Mas você precisa saber lidar com as pessoas. Mesma coisa, amanhã você vai ter os seus funcionários aqui, você começa a mijar na cabeça de todo mundo. Ao invés de pedir as coisas, você manda, determina e fala, e cumpra, e faz o que eu falo. Enfim, o funcionário começa a te olhar de uma outra forma. Eu acho que o cara, para que ele seja um líder, RG, ele não precisa faltar com respeito. Ele pode ser bem educado e mostrar liderança, viu, Tite? O Tite, ele precisou punir o Emerson aí nessa semana, não levou pra Argentina, etc e tal. Foi, teoricamente, um castigo pro jogador, mas eu duvido que o Emerson tenha ficado o pé da vida com o Tite. Tanto é que ele postou uma foto no Instagram falando, aprendi a lição. Mas você só tem respeito dando respeito. Não, mas é que tá... Como você vai exigir respeito, sendo que você não respeita o seu próprio atleta? É um cara que tá jogando por você, teoricamente, porque se o cara não jogar por você, o primeiro que roda é a corda que tá no teu pescoço. Claro, evidente. Então, tem que agradar a molecada. Não é assim, a gente não tá falando aqui de um carcereiro da Fundação Casa. Eu não penso que tenha que agradar. Eu penso que tem que saber administrar o grupo. Claro. Né? É o que eu vinha falando durante a semana nas vitórias do Santos. Se você tem lá um moleque que é artilheiro do time, se você tem lá um moleque que é bom de bola, você não pode, em função de um outro jogador, talvez não esteja muito bem, mas porque tem nome, você preterir e inibir esse moleque, porque você vai criar problema. Você tem que lidar, você tem que administrar a torcida, e isso não é só no Santos, isso é em qualquer clube grande. Você tem a torcida que gosta daquele, simpatiza com aquele garoto, então não adianta. Se você não souber administrar a torcida, time, diretoria, presidente, cara, não tem jeito. Entendi, mas você acha que realmente houve uma pressão para ele escalar o Gabriel? Deu entender na entrevista que sim. Esse técnico também já estava lá, não era nem o técnico que os caras queriam. É o que eu ia falar. Já entrou. Demorou, já, né? Já entra numa, entra numa situação como a gente vê aí. Ele não tem bagagem, né? Você observa, né? Você pega o São Paulo como exemplo. Se o cara espirrasse na sala, meu amigo, já era desculpa. Para não ficar dando tipo mureteiro. O que se dizia umas duas, três semanas aí? Que o Muricy não é o técnico dessa administração. Porra, o Muricy, velho, imagina. O currículo que o Muricy tem, com a moral que o Muricy tem, se tava passando um perrengue desse, você imagina o Anderson. Que veio pra tapar buraco, né? Então não adianta ficar aqui querendo, enganar. Enganar quem que nós vamos enganar aqui? Então o discurso é esse mesmo. Não, mas também não é só defendendo a molecada, né, RG, e apedrejando o Anderson. Mas o negócio é o seguinte. Que foi, Zé? Você tem ali, por exemplo, ali alguma condição ali dentro desse elenco do Santos aí também? Na época do Ganso que não quis sair quando o Dorival chegou e falou... E aí, como é que tá aí? Vamos sair que eu preciso colocar alguém no teu lugar. O cara não quis sair. Você pega o Neymar, por exemplo, que bateu o boca aquela vez com o cara na Vila Belmiro também. Deve ter um monte de mala. Que a molecada também deve ser um pouco perna, também deve, RG. Lógico. Mas o cara tem que saber lidar com esse tipo de situação. É isso, o cara não caiu ontem de paraquedas no Santos ali. E tem um monte de mala, deve ter mesmo. É um prenúncio, forte de crise no Santos. Não tem prenúncio nenhum forte de crise. Ô, Asa da Graúna. A coisa não tá legal, a coisa não tá bacana. É um urubu. Fala, Zé. Abra aí. Oi. Abriu aí, não? Sim. O programa vai chamar Debandada Geral, é isso? Debandada. Ô, Zé, e aí? Tá no arquibancada? Zé, tá na hora de dar aquela bengalada, Zé. Tá vendo, Zé? Sexta-feira, os caras aquele leão vagabundo da montanha. É, Zé, o chove vai cuidar de capivara. Vai cobrir a capivara. Veja, foi pra sinagoga? O outro vai pra sinagoga e construiu lá na areia. Quer dizer, meu, tá difícil assim, velho. O cara meteram o leão da montanha aí, Zé. Seta pra esquerda e vamos que vamos. Vamos mudar o nome do programa pra Debandada Geral. Não, eu acho que na verdade eles foram tomar um chá. Chá? De lírio. Tricolor, tricolor. Mas é nóis. É isso, Sombra. Tricolor que já não podia contar com o Pato, né? Já confirmado aí o Centurion no ataque. Hoje no problema de última hora no treino, hoje o Tricolor, pra quem não sabe, treinou lá no Morumbi. No Morumbi. Treinou lá hoje. Se ambientar. E o Dória sentiu uma contusão no treino e deve ser desfarque tornozelo. No tornozelo. Certo. Tomou pancada no tornozelo aí. Doeu, hein? Deve ter doído aqui pela imagem, doeu até em mim. Então, o Dória deve ser. Dória ficou com Dória? Desfarque também deve no domingo. E o Muricy deu uma entrevista longa hoje, né? Deu. Tá falando aí sobre o Teturion, ele falou o seguinte, que tava preocupado aí, porque o menino não tá, né, entrosado, não tá se ambientando, tá difícil, porque ele é muito fechado, ele é muito tímido, a língua, inclusive o Muricy falou que tava preocupado, tá até pensando em não escalar o Teturion. Mas gente, é natural que você muda de país, tem uma diferença. O Centurion chegou quanto tempo também? Faz duas semanas? Mas não dá pra seguir os conselhos do nosso mestre? Quem? Mano. Qual? Ele não manda trocar joelho, trocar cotovelo. Troca a língua, porra. Vai mudar. E pega uma língua. Uma língua à base de troca. Não, é complicado. E aí vai muito da pessoa. Às vezes você tem aquele cara que muda de país, mas aí o cara é mais descolado, mais aberto. Né? Se enturma mais, não é? E aí, às vezes, fica mais difícil mesmo. Agora, tem que ter todo o cuidado com o rapaz, porque não é um jogador... custou dinheiro, muito dinheiro. É jogador que custou caro, precisa tratar... Mas é estranho tudo isso, porque o Muricy vinha treinando com ele como titular, preparando pra isso, né? E, de repente, hoje ele falou assim, Thiago Mendes... Mas vai ver que treinando ele sentiu que o menino ainda tá lá, meio... Você vê com quem ele veio morar aqui, né, Sombra? Porque, por exemplo, o Neymar, quando foi lá pro Barcelona, levou 10 amigos pra morar com ele. Talvez o menino deve estar sentindo isso. Às vezes tem essa. Às vezes é casado, você tá namorando. Às vezes a gente fala aqui... A namorada dele ficou lá. Solteiro, tem namorado. Tem namorada, mas ficou lá. Então, às vezes você chega e fala, nossa, vamos morar no exterior, que legal, uma maravilha, tudo bem. Realmente, os outros países, vários países aí... Que seria um desejo de meio mundo de morar. Mas na hora que você vai, você tem uma diferença, cara. É uma adaptação. O psicológico de passeio é uma coisa. Mas isso que tá... Exatamente. Você olhar pro lado e falar, nossa, amanhã eu aqui, outro dia. Ô, Bento, isso que tá acontecendo com o Centurion acontece com muitos jogadores, inclusive brasileiros que saem daqui. Você pega lá, por exemplo, o Ricardo Goulart, você acha que ele tá tranquilo jogando lá na China? O próprio Everton Ribeiro. Lá, né? O Everton Ribeiro, tem o Diego Tardelli, o Hernani Brocador, que recentemente tá jogando aí no Emirados Árabes também. E agora pediu pra voltar, tá no Brasil aí, mas tá sem clube. Tem o Montilho que, quero ir. Aí quando foi, viu só a primeira parte financeira, aí chegou lá, não é bem isso que eu queria, porque não tem uma escola pro meu filho que é especial, não tem uma condição adequada pra tratar o menino. Aí o cara quer voltar, mas aí tem um contrato assinado. Então os caras, antes de fecharem realmente o acordo ali, assinar o contrato, eles têm que colocar tudo isso na balança. Isso, né, mano? Porque depois que tá assinado é fácil, o cara pegar e falar, quero ir embora, me libera aí. O clube lá gastou 12 milhões de dólares, o clube pagou já $1 milhão pro cara por mês, e aí? Faz o quê? Complicado. Tem que ter uma certa compreensão, tem que saber tratar isso de uma maneira muito especial. Mas, ô Sombra, com esse negócio do Centurion, eu acho que pra ele, teoricamente, aí pode ser que ele tenha talvez uma outra visão, mas eu acho que pra ele seria o mais interessante, ao invés de locar uma casa aqui, não sei onde, não sei em qual lugar, morar no próprio CT. No CT você tem convívio ali com pessoas, verdade, principalmente a molecada, tá certo? Porque essa molecada que sai pra dar um rolê, tá ligado? Leva ele, né? Vai no sabadão, aí no Centurion tá fazendo, vamos pro shopping, vamos pro pagode, leva o cara aí pra passear, começa a fazer meio que um contato. Porque o cara só vai pegar uma fluência no idioma, no português, a partir do momento que ele começar a falar. Se você tá com uma galera mais nova, principalmente, que eu acho que o Centurion tem 20, 21 anos novão, de idade. Né? Tá certo? Pega essa molecada de 18, esparça, 19, né? De 20, aí essa molecada que tava jogando Copa São Paulo. Pô, o moleque se dar uma volta, né, mano? Agora se ficar querendo abraçar a ideia, por exemplo, o Rogério tem a vida dele. Você pega o Luiz Fabiano, tem a vida dele. É que o Luiz Fabiano que tem convido mais com ele, mano, porque o Luiz Fabiano fala bem espanhol, né? Então tem puxado muito ele. Mas o programa do Fernando é sempre coisa de família, né? Faz um churrasco, depois o cara tem que voltar pra casa dele. Às vezes o Luiz Fabiano, por exemplo, ele vai pra casa e fala assim, pô, não vou chamar esse argentino pra casa, não. Jantar. Às vezes você sabe falar línguas, mas não vou chamar esse cara. É. Não. Mas aonde ele tá? Precisa ainda ver. Mais sabe que ele postou uma foto com arma, fala. Vai saber se ele não leva essa arma pra lá. É, vai saber qual que é desse cara. Mas se o problema é a amizade, dá pra arrumar uns desses aí pra ele. É, então. Não, e diz que ele gosta da farra, né? Ele tirava foto, várias fotos com mulher e tal. Ele tá sentindo disso um pouco. Vamos montar uma agência de aluguel de argentinos. Pra ficar com ele. Mas é verdade, ô Sombra. A estrutura que o São Paulo tem dentro do CT ali é muito boa. Tem mesa de bilhar. É, a molecada fica todo mundo junto. Tem, pessoal, claro. Principalmente que vem de outros locais. Né? Tem TV a cabo, parece. Tem ali perto também, do CT. É o mínimo. Ô, Bento, você que roda muito, o que tem? Não tem uma casa de diversão? Vila Calto, velho. É perto ali. O cara andar ali, entrou, pegou a esquerda, subiu a primeira direita. Primeira esquerda, tem uma 5 ali. Vocês disseram, sabe que o cara veio sozinho? Será que ele veio com alguém? Vem cá. Nego, quando sai, às vezes, de casa pra morar sozinho, o cara chega em casa e fala, puta, e agora? Faço o quê, né? Faço o quê? Comi, dormi. Ele liga a televisão. Tem de nada tá falando. Só tem um monte de lazarento falando em português. Eu não conheço. Exatamente. Mas no CT ali da Barra Funda tem como a pessoa ficar lá, morar lá? Tem. Ou é só lá no CT? Tem. Tem um hotel lá. Tudo com certificado 5 estrelas. O Adriano chegou a morar um tempo no CT ali. O Adriano acho que morou 2 dias, porque tinha que chegar até determinado horário, ele só conseguiu cumprir 2 dias. Acho que os Estados Unidos não ia ficar lá? Aí é por causa do regime, né? É diferente. Não, mas pra um moleque desse daí, RG, que não tem ninguém aqui... É mais fácil trazer a mãe, o pai, sei lá, a namorada. Atrapalha a saída. Agora, domingo é o clássico, volta, então. Né? Não sei quantos ingressos já tem vendido, mas tinha uma procura grande de São Paulinos pro jogo. Tem promoção, né? É verdade. E hoje saiu uma notícia, eu já tinha me falado, mas eu não. Eu sou tricolor, né? Não fico dando com a língua nos dentes, mas agora já que estourou mesmo. E há direitos de imagem atrasados e premiações atrasadas. No São Paulo Futebol Clube. Exatamente. Aí, Sombra, não é privilégio. A gente tá cansado de falar. Só um time não tá devendo, vocês sabem qual, né? É o que se diz, é mesmo, né? Mas... acho que o porco tá então, tudo ok. Saiu há tempos já, hein? Saiu de uma situação, né? E conseguiu, há mais de um ano que não atrasa nada lá. E conseguiu então, reverter, né? Aí você vai ver o. Porque há algumas semanas, lembra? Tava aquele rolo todo, presidente cobrando o Muricy. Etc. São Paulo perdeu do Corinthians e etc e tal. Mas, turbilhão. Mas já naquela época lá, já tinham me falado, pô, bicho, mas tem negócio atrasado. Será? É, exatamente. Aí os caras falam, será que os caras não correram? O que tranquiliza é que lá no meio, lá, depois o Muricy chega e fala, galera, fica tranquilo, bicho, que aqui vocês vão receber. Tá atrasado, mas vocês vão receber. Você entendeu? Mas. O Maicon viajou hoje pro Sul, né? Já foi lá resolver, tá liberado. É verdade, acho que foi o Benjamin que foi levá-lo. Será? Mó trânsito. Foi de carro? Meteu aquela corridinha. Porque o Benjamin diz assim, não, tô precisando ir na Tia Carmen. É. Tia Carmen, visitar. Uma desculpa pra ir até ou no sofazão. Porto Alegre. Aí ele inventou essa aí. Não, vou levar o Maicon pra lá. Mas Benja, isso aqui tem a ver, jogador de São Paulo. Não, eu tô afim de ir lá pro Sul. É brother. Tem umas primas legais lá. O Muricy pediu pra entregar, sou brother do Muricy. É verdade. Muito bem. Bom, vamos ver se o São Paulo ganha, né? Pela... Difícil, hein? Você viu o Luiz Fabiano essa semana, quarta-feira? Não, não vi. Coitado, ele tava no evento lá. Ah. Aí um torcedor chegou e gritou, falou, ô Luiz Fabiano, tô cansado de ser zoado, hein, mano? Vamos ver se ganha. Ele falou, também tô cansado. É verdade. É verdade. Falou, é verdade. Pior que é verdade mesmo. Ele falou que vai ganhar essa pra acabar a zoeira. É. Vai sim. O São Paulo hoje não é tão time quanto o Corinthians. Ele pode ter tantos nomes bons no papel. Mas não tá pronto. Mas o Corinthians como time... É muito melhor. Não, tô falando, é muito melhor hoje que o São Paulo. Agora, o que pode equilibrar hoje... É triste dizer isso que eu tô dizendo. Eu não falo isso com prazer. Mas é que eu também não sou a pessoa que fica com dor de cotovelo e recalcada. Eu sou extremamente transparente. Corinthians hoje é mais time. Fato. Se existe algum dos dois que tem mais chance de ser campeão de Libertadores hoje é o Corinthians. São Paulo tem que evoluir demais. São Paulo tem jogadores pra melhorar? Tem jogadores pra melhorar e brigar? Tem. Mas hoje, taticamente, o Corinthians, como grupo, é muito mais homogêneo, tá melhor. É um time pronto, né? O que pode dar mais chance pro São Paulo agora ganhar do Corinthians no domingo é que, não sei, talvez o Corinthians aí, porque venha ter jogado na Argentina, e não sei se tem desfalque, tem, etc. Tem, dois desfalques. Exatamente. Agora, seria muito bom pro São Paulo que ganhasse esse jogo, até mesmo pelo aspecto psicológico. Moral, né? De ter que jogar com o Corinthians, podendo ter que ganhar no jogo da volta no Morumbi para se classificar. É, tendo que ganhar. Embora eu entenda que o São Paulo vai decidir a sua classificação antes, jogando contra o São Lourenço. As duas partidas, né? Ah, dependendo do que acontecer, porque assim, dependendo do que acontecer, o São Lourenço já morre agora nas duas próximas. E o Danúbio, praticamente, é um time que tende já a morrer também agora, já no primeiro turno. Esse vai ser o sparring do... O São Paulo tem que pensar no Corinthians, sim. Tem. Ganhar, que é bom ganhar, faz bem ganhar. E ganhar, né? E ganhar de maneira convincente, pra mostrar que tem punch também pra brigar por Libertadores de maneira séria. Porque não sou só eu que tô dizendo que não é tão bom. O próprio Muricy já disse. Falou hoje em entrevista. O Rogério Ceni já disse. Muricy falou isso em entrevista hoje. São Paulo hoje não tem futebol pra ganhar Libertadores. Não tem. Ah, Campeonato Brasileiro? Pode ser. Libertadores? Hoje não. Pode mudar? Tomara. O Palmeira agora. Palmeira? Não tem ninguém aqui, eu fico perdido. Vocês. Não tem nenhum, né? Mas você tá de verde. Então, mas quanto que é você? E tem o Chupa Delivery, hein? Ó, isso é legal, hein? São Paulinos, corintianos, mandem sua mensagem com o nome do seu amigo corintiano ou o nome do seu amigo São Paulino, com o respectivo telefone dos caras, tá bom? Se você é São Paulino, quer zoar o seu amigo corintiano, manda o nome do corintiano e o telefone dele. Mas não conta pra ele que você tá mandando, tá bom? É, se o São Paulo ganhar, nós vamos ligar pra um corintiano aqui e vamos tirar uma no ar, vamos mandar o Chupa Delivery, entrega na hora um chupa na cara aqui, ligando de surpresa do Estádio 97. E vice-versa. Se o Corinthians ganhar, aí vai ser a vez do mano ligar pra um São Paulino. Então, chupadelivery@97fm.com.br. É a brincadeira, sacanagem, promoção nova do Estádio 97 pra 2015. Tudo bem. Mas fala do porco, que não tem nada a ver com o clássico. Porco amanhã, mais de 20 mil ingressos vendidos. Por que, tio? E o Valdívia, postou mais alguma foto agora? Tá na caneca agora. De Minas. Já tem uma caneca escrita Porto Alegre. É, pão de queijo, de alguma coisa queijo, assim. É. Mas é o Palmeiras amanhã, que em reunião com a diretoria, o Osvaldinho amanhã decidiu poupar os titulares. Poupar. Certo. Então amanhã... Estranho, né? Porque ontem ele falou que não ia poupar, aí hoje ele mudou de ideia porque falou que os caras chegaram muito cansados, a viagem foi longa. Amanhã casa cheia de novo, hein? Mais de 20 mil ingressos vendidos. Olha, que bonitinho. Ele que testou o Zé Roberto no meio. Não, então, é o time que deve jogar amanhã. Deve ser o Fernando Praz, é o único titular mesmo. Praz, sim. Aí vem o menino João Pedro. Sim. Vem o Jackson. Jackson. Vitor Ramos, esse aqui, que é o ex-namorado da Nicole Baus, né? É esse aí. É. E João Paulo, na lateral esquerda. Aí no meio campo vem o Amaral. Amaral. Renato. Zé Roberto. Aí deve entrar Maicon Leite aberto na ponta. Rafael Marques e Leandro Pereira. Deve ser esse aí o time que deve entrar jogando amanhã contra o poderoso Bragantino. E o Cleiton Xavier saiu no bid. Aí, ó. Tá vendo? Mas ele não tá escrito nenhum dos dois, né? Nem no Paulista. Só do Brasil. Mas já é na Copa do Brasil ele também não tá escrito. O Paulista só poderá ser inscrito na próxima fase. Mas já é um adianto, tá bom. Mas pelo menos saiu no bid, né? Pô, o bid aí é super importante. E não tem a dificuldade da língua. Exato. E precisa pagar lá o Osvaldo, viu? Tá cobrando aqui, vai cogitar processar o Santos. Salários atrasados. Vou falar uma coisa pra você, seu Bento. Ah. Cheio de dinheiro lá. Não, mas não dá pra pagar rico. Dinheiro, muito rico. O Oswaldo tá recebendo grana pra caramba. É um baita de um técnico, bom técnico. Vai ser campeão com o Palmeiras. Fica frio, seu Beto. Se ele pensasse assim. Pô, né? Tá devendo. Murici. Oswaldo, quem mais? Agora vai ficar devendo tudo pro The Anderson. Nós só imitamos o Palmeiras no passado. É verdade. Não era tudo pode mudar, né? Um 4? RG, tudo pode mudar, né? Mas não imita muito, não. Não. É, senão você cai duas vezes. Só no din-din. Não imita, não, porque você tem que trazer o Marcelo Teixeira de novo, que lá tem, viu? Só no din-din. Mas pode que pode mudar tudo, de repente, né? Há um ano atrás tava difícil. O Cleiton Xavier. Chegou a informação. Ele pode jogar as quartas de final. Ah, sim, do Paulista, claro. Isso, é. Sim. Beleza. O Valdívia apareceu no campo lá pra treinar. Você tomou viu? Chuva. Depois da pegadinha de hoje. Mostrou uma raça na chuva. Então vai ficar gripado. Esse é o gripou. Problema. Vai. O Valdívia, segundo informações, a renovação tá bem encaminhada. As informações aí. Eu puxei. Quando começa assim, eu conheço tá alguns pregos lá de dentro também, né? Você é bem informado lá? Não, conheço alguns manela. Tem algumas frases que no futebol, sim, elas são malignas. Primeiro, está prestigiado. Está prestigiado. É. Segundo, está bem encaminhado. E na política e... Falta 5%. E na política, de uma forma geral, quando o nego diz, na política não, né? Mas na nossa vida, quando você vê aí esses perrengues aí que o governo submete, às vezes as pessoas... E nego fala assim... Será aberta uma... Sindicância. Uma sindicância. Quando eu ouço essa palavra, será aberta uma sindicância? Vai dar em nada. É porque realmente... Não vai dar porra nenhuma. Vamos abrir uma sindicância, é porque não vai dar em nada. E a CPI? CPI também. E a CPI? Ah, CPI também. Será feita uma CPI também, não vai dar em nada. Nada. Isso é tudo pra ganhar tempo e cair no esquecimento. Lógico. Claro, óbvio. Claro. Nós brasileiros somos escolados, né, velho? Você já vai em qualquer lugar do mundo. A gente assina recibo todo dia. Engraçado é o nome das operações, né, que eles colocam, né? Isso é mais engraçado. Eu fico curioso pra saber isso, Sombra. Eles ficam estudando. As operações é muito criativo. Por exemplo, operação Lava Jato. Quem teve essa ideia? Por que Lava Jato? Lavar dinheiro. Pelo que eu sei. Sim. Mas primeiro é o seguinte, hein? A Polícia Federal faz a parte dela. Eles fazem bem feito. E bem feito, sem dúvida. O problema é depois se lá na frente dão sequência. Porque quem julga não é a polícia. É. Não é verdade? Claro. Aliás, foi com o secretário de Segurança do Rio. Falou, pô, se mata, vai pra rua, pega o cara, bota o cara lá dentro, daqui uma semana o cara agora, vai lá pelo de novo, que eu li, porque Operação Lava Jato, é porque, se eu não me engano, o fio da meada foi descoberto num esquema de posto de gasolina. Uma casa de câmbio num posto de gasolina. Casa de câmbio de gasolina. Em cima de um lava-jato que tem atrás. Tá vendo? É por isso. Entendi. E tem a ver também com lavagem de dinheiro, né? Essas coisas todas. Aí já vai. O cara já deu uma dica ali no nome. Mas, meu amigo, depois da piscina do João, do comendador ontem, com aquele monte de euro lá. Vem cá, meu. Mas não roubaram o dinheiro do nego? Não tava num banco na Suíça? Então, aí veio do banco, não me pergunte como. Como que veio uma piscina de dinheiro, então, meu? Cara, trocou. Cueca, mas meu. Como é que você, concreta... Desidrata o dinheiro e depois irriga aqui? Então, mas como é que você concreta a piscina, bota a grama em cima, aí vai lá depois de um certo tempo, quebra tudo e tira a cédula novinha, zerinho. Bora. Não, velho, até aí tudo bem. Como tudo bem? Não, tinha uma lona. Porra, mas tava protegendo. Não mofou nenhuma, não teve... Não, mas quantos tá louco? Mas ontem... era mais tempo. Que dois meses? Pode falar o que quiser. O Gugu deve estar incomodando a Globo. Que hora que foi que acabou a novela ontem? Ah, foi tarde. Era 11h30, não era? Ontem a novela quase emendou no jogo. Então, foi a novela 11h30, depois o BBB até meia-noite e meia. O Jornal da Globo ontem. Eu nem vi, eu fui dormir. Então, eu fiquei assistindo aquele filme lá que eu tô, do crime lá, acabou quase 3h30 da manhã. Mentira. Sério? Se bobear, nego vai começar a meter o futebol meia-noite. Porque foi uma emenda. Não teve intervalo. O jogo balada. Né? Foi, emendou Gugu, um no outro. Tá vendo? Acreditaram que o Gugu tava morto? Vamos fazer isso. Imagina quando a Xuxa estrear. Os dois ainda, imagina. Nossa, você viu o que ela mandou ontem? Não. Ela falou, aqui vou poder fazer o que eu quiser. Mas também aí é ingrata. Sacanagem, hein? Ingrata. Mamou na teta lá até dizer chega. Agora vai querer... Porra, falar um negócio dele. Será que ela vai fazer o que ela fazia antes também? Fazer tudo? É. Vamos ver se vai fazer. Não, o pastor não deixa. Tá certo, esse é o Estádio 97. no oferecimento da BV. Precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada. Bom engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Grupo S, é um nome construído com história. Vamos agora, vamos. Vamos falar de quem? De quem? Corinthians. Ah. E hoje tá bom, hein? O Corinthians. Aí tá bom, hein? Corinthians vai com artilharia pesada, hein? Sheik, Guerreiro. Beleza, hein, mano? Beleza, Bento. E você? Beleza. Confirmadíssimo aí. Sheik tá quietinho, né? Pediu um pinico, falou não, verdade. O Guerreiro também voltou do seu mini passeio que ele teve no Peru. Foi lá, curtindo. Foi lá conhecer a nova namorada dele, aquela coisa toda. Mas a nova namorada dele, ele largou a outra? Né? Largou, já era. Essa aí já tá com o Caio e Ramon lá. Caio, já mudou? A Ivans, é? A Bárbara tá com o Cauã. Caraca, mas mudou assim? Você vê o que faz o dinheiro, hein? Você imagina ele sem dinheiro com aquele cabelo, o que, que ele ia arrumar na vida? Ia arrumar aquele nosso amigo aqui da rádio, que o Vilar. Mas ó, o negócio... Bacana, ganhando 500k por mês e pedindo 7 de dólares, RG, você pode ter certeza que arruma qualquer que arruma. É o que eu tô falando. Não é que igual a quem? Falar em dinheiro, hein? O Neymar já é o terceiro jogador mais rico do mundo. 450. Tá de brincadeira. Imagina. Mais rico, onde vai chegar? Mais rico, o terceiro mais rico do mundo. Ele vai bater. Cristiano Ronaldo e o Messi. Ele vai bater. Sim, ele tem 22, né? Sim. O Kaká, que já é um cara rico. Oitavo, é isso? É, oitavo, quase 100 milhões de euros. Nossa. Acho que ele é um patrimônio, né? Imagina, velho. Ô, mano. Mas ó, o Renato Augusto tá tranquilo, viu? Sim. Mas não vai pro clássico. Petros deve ficar com a vaga dele no meio-campo. E os Felipe segue como dúvida. Esse Renato Augusto também, bicho, é que nem taça de cristal em loja de 1,90, hein? Mas, ó, é que ele tomou a entrada, não. Quebra. Até não, que durou dois meses, né, mano? Assim, tipo, sem machucar. Fazia tempo que ele não se machucava. O Renato Augusto, gente, ele tomou uma entrada aí criminosa no jogo lá contra o São Lourenço lá. E tome cuidado, viu? Tome cuidado, porque ali cada cajadada é uma minhoca, patrão. Ali os caras não perdoam, não. Ali o filho chora e a mãe não vê, mano. Mas o negócio é o seguinte, Bento. Vazou e o Felipe também né? Tá, segue como dúvida, né, mano? Sim. Mas independente de quem entrar, eu tenho certeza que é o mesmo nível do titular. Não é a tabela tem mostrado isso. Não é isso, não. Ué, não é isso, não, o quê? Pega o Campeonato Paulista, pega a Libertadores. Você prefere o Felipe ou o Edu Dracena? Eu prefiro o Felipe, mas o Edu Dracena é um bom jogador. Ah, tá. Ué, o Edu Dracena é um bom jogador, supriu a altura, pelo menos deu conta contra o São Lourenço. Ah, tá. Basta analisar os números, RG. Os números são frios e incontestáveis. Você pega aí, ó, Campeonato Paulista e Libertadores, o Corinthians tava batendo com o binguelo na testa de todo mundo. Agora o negócio é o seguinte. Domingo tem Corinthians e São Paulo, bem. Domingo tem Corinthians e São Paulo. O árbitro desse jogo... Quem vai ser? É o Leandro Bizzo Marinho. Tá? Esse cidadão aí... Foi aquele mesmo que naquela oportunidade na Copa do Brasil... Que o Guerreiro de maneira involuntária esbarrou nele... Deu aquele rolo todo. Então, Guerreiro, o negócio é o seguinte... Jogue com bambolê, tá certo? Jogue talvez... É verdade. Aquele negócio de fazer fila em banco. Coloca ao seu redor. E volta, né? Viu? Coloca ao seu redor, ô Guerreiro. Porque se você estiver olhando pra bola... E possivelmente esse cara estiver na tua frente novamente, porque é um tapado pra entrar na frente do jogador que tá dominando uma bola, o cara tá olhando pro alto. O cara fica, sabe, Bento, na frente do jogador. O jogador encosta nele e ainda fica encarando o jogador. O cara tem que estar muito mal posicionado pra não falar outra coisa. Então o negócio é o seguinte. Mesmo. Guerreiro, tome cuidado, porque você já tem um histórico com esse árbitro. Você sabe muito bem. Já teve um problema aí na Libertadores no primeiro jogo diante de Once Caldas, aquele árbitro que apitou uma eliminatória do Peru, na qual você tomou um soco no rosto, uma cotovelada no rosto, e ele, ao invés de expulsar o oponente, ele expulsou você. Agora você tem a segunda parte no caminho. Tome cuidado com esse árbitro. Outra coisa, Bento. Vazou agora umas imagens aí de uma suposta segunda camisa do Corinthians, a camisa reserva. As listras, elas não são mais na vertical, e essas listras, elas estão posicionadas na horizontal. Eu não achei feia não, cara, mas ainda eu prefiro a tradicional. As listas na vertical. Eu acho que essa camisa do Corinthians bonita é tradicional. Foi a camisa que é top. Ô, mano, você viu ontem a camisa que o Botafogo lançou? Que linda a camisa, hein? Limpa. O Botafogo tá numa boa. É líder do Campeonato Carioca. O Botafogo bonita não camisa, lembra o Botafogo do ano passado, não, mano. Bonita Botafogo camisa. Tá. Mas é isso aí, Bento. Coringão certo. Com uma possível nova camisa. O Corinthians aí com quase força máxima diante de São Paulo, mas já tem à disposição aí o ataque principal, que é o Sheik e o Guerreiro. Renato Augusto ainda segue como dúvida, o Felipe também segue como dúvida, mas é isso aí. Acho que o Corinthians, mais uma vez no domingo, conseguirá pelo menos um empate. O Corinthians não perde esse jogo no domingo. Ô, Mota. Sim, chefe. Você conseguiu comprar o teu ingresso? Não. Não conseguiu? Como assim, meu? De novo? Eu não, me neguei a fazer o negócio. Não, conta, o que que tava acontecendo? Não, é o seguinte, quando você vai fechar você compra o ingresso, escolhe o lugar, papapá, quando você vai fechar, ele te redireciona para uma página para você ficar sócio do PayPal, aquela forma de pagamento. Pra você montar uma conta no PayPal. Isso, eu não quero. Eu quero pagar com meu cartão sem ser obrigado a fazer uma conta lá. Certo. Não, eu não vou pagar nada, o PayPal não me obriga a pagar nada. Só que você é obrigado a dar todos os seus dados ali e registrar no PayPal para poder finalizar o contrato. Aliás, já tive problema com isso que... É. Então, claro, e aí não. Eu não quero. Eu quero continuar pagando como eu pagava antigamente. Eu passava, dava o número do meu cartão, escolhia a bandeira do cartão e pagava. Eu não quero me registrar num... Aí muita gente falou para mim assim, pô, mas se você não fizer isso, você não vai comprar mais ingresso pelo São Paulo. Quer dizer, então que eu sou obrigado a me associar a uma empresa que eu não tô afim de me associar para poder entrar no estádio. Isso é só uma das pontas do problema. Torcedor do São Paulo, os caras que tem cativa, eles não conseguem comprar o próprio ingresso pela internet. O cara tem que ir no Morumbi para comprar lá físico o ingresso. Ah, como as torcedoras que tiveram a promoção que tinha que buscar no horário comercial. É ridículo. Olha, como é que é? Eu vou te falar. A promoção no Dia das Mulheres, domingo, vai ter... Dia Internacional. É. As mulheres poderão entrar, quem é sócio torcedor de graça, certo? Sim. Só que ela tinha que buscar até sexta-feira agora, no horário comercial, os ingressos. No horário comercial. Passo. Você tem a carteira do sócio torcedor? Se é promoção, passou, já entra. Não precisa. Aí tinha, não, só pode ser na Laranja Premium. Aí o acompanhante tinha que pagar o preço cheio da Laranja Premium. Aí reclamaram tanto que eles falaram, não, tudo bem, então o acompanhante paga metade. Só que você tem que ir lá retirar. Então, tudo pra facilitar. Olha, barbaridade. Barbaridade. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, no oferecimento do Grupo Esser Narigudo Picareta. Olha aí, amigão, você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. É isso aí, amigão. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa reconhecida pela qualidade. Então, olha, não perca tempo não, amigo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno. Olha só, Domênico, com mais de 4 mil metros e com lazer completo. Piscina adulto, piscina infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então, olha, vá visitar o stand na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village. Village com dois L's, hein? Você pode ligar agora mesmo. Anota o telefone aí. 3951-3888. Vou repetir. 3951-3888. É isso aí, amigão. Amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias. Vivendo no Le Village também vai ser. Um abração pro Rafa, Paul and Horn. E pra toda a família Esser. Esse é o Benjamin. A listinha dos Nego Milionário aqui, os mais publicado pelo site Goal.com. Goal.com. Olha aí. Velho, vê se tá bom pro senhor, olha. Patrimônio dos atletas, hein? Patrimônio. Começa de baixo pra cima. Pra não assustar. De 10 pra cima, de décimo. De 10 pra 1. De 10 pra 1. Frank Lampard é o décimo. Quanto? 80 milhões de euros. Jesus. Oh. Ronaldo Gaúcho é o nono, 83 milhões de euros. Raul Gonzalez, olha o Raul, interminável Raul, não acaba nunca. Grande Raul, velho. 85 milhões de euros. Meu Deus do céu. Samuel Eto'o, olha o Eto'o aqui. Ah, o Eto'o aí. 87 milhões de euros. Nossa. Kaká. 96 milhões de euros. Meu Deus. É, meu amigo. Wayne Rooney é o quinto, 103 milhões de euros. Aí já começa a coisa mudar uma... Aí vai Ibrahimovic, 105 milhões de euros. Neymar, 135 milhões de euros. Em segundo lugar, quem? Você acha que é Ronaldo ou Messi? Ronaldo ou Messi? Messi. É isso aí, 200 milhões de euros. E Cristiano Ronaldo, 210 milhões de euros. O garotão da brilhantina. Eu fico perguntando, que esses caras chegam? Eles pegam declaração de imposto de renda, checa vão em tudo que é cartório, vê quantos imóveis controla isso. É, também não entendo. Como os caras descobrem essas coisas, cara? É, porque faz investimento, compra imóveis, né? Aí os caras... tem registro, é... né? Ou será que isso é um cálculo, assim, tipo... aproximado. Não, não. Você tem as, você tem as duas formas. Vamos brincar de pôr número aqui. A partir do momento que você sabe o salário que o cara ganha, agora uma coisa é você saber quanto ele ganha, outra coisa é o patrimônio. Que ele tem, né? Você ter acesso ao patrimônio do cara. Ah, mas então, aqui, olha, por exemplo, a notícia... a fonte da notícia é o site Gol, mas, por exemplo, é repassada a notícia pelo Estadão como sendo o patrimônio. Então, patrimônio é tudo. É, então, o que tem, né? O patrimônio é um pouquinho de cada coisa. É um pouco de cada coisa. O cara deve descobrir, né? O cara tem um iate, aí tem uma casa, vale tanto. Tem uma casa em Barcelona, outra casa em tal lugar. O carro que o cara tem não é igual o nosso. É. É um carro diferenciado. Então é simples saber quem é que tem aquela porra. O Cristiano Ronaldo tem 10 carros. Então, mas aquele tipo de... imagina os 10 carros do Cristiano Ronaldo. Não, ele vai trabalhar de Rolls. Mas imagina se um desses estivesse empreiteiro no Brasil. Nossa! Nossa, você tá louco. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos aos ouvintes, agora a sequência sem parar. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Com sem parar, é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar, mano. Vamos lá, Sombra. Vai, tem cara aqui na mesa que logo, logo entra aí na lista. Ah, é? É, mano. Seu Benjamin, né? Garotão. Acho que nem veio porque tinha que conversar com o advogado. Ainda viu o Liverpool? Garotão que entra nessa lista. O lucro desse ano do Liverpool, depois de 7 anos de prejuízo, ele teve lucro esse ano. Sabe quanto foi? Não. 4,7 bilhões. Não. Aqui, não, ó. Como é que é? Não. Na última temporada tá aqui, ó. De reais, né? De reais? É. 4,7 bilhões. Aí. Jesus. Bom. Alô? Alô? Quem fala? Isaac. Isaac do quê? Isaac José da Silva. Isaac José. Ó, é da colônia. Cantor popular judeu. Isaac José. E o Isaac, quantos anos? Tô fazendo 26 hoje. Hoje, ô, parabéns, mano. Feliz aniversário. Velho. Parabéns. Valeu, mano. Valeu, galera. Que signo, parabéns. Que signo que é hoje? Aquário. Aquário. Então, é época de aquariar. É até pra perguntar, mas quem manja muito signo é o Domênico. Não é o Domênico. É, hoje ele não. Domênico é nosso. O Domênico, ele fazia horóscopo. Você lembra o Domênico? Se eu não me engano, o Domênico, não sei se ele é sobrinho da Zora e Onara. Não é? Que ele é Zora e Onara. Não sei se ele foi cuidado pela Zora e Onara. Zora e Onara. Não. É, porque o Domênico, ele, na verdade, ele... tava ligado sempre à tarde na Zora e Onara pra saber. Não, ele era de um orfanato, gente. O Domênico, ele foi encontrar numa cestinha. Não. É verdade, dizem que foi uma mulher que tamanho que era essa cestinha? Não. Foi cuidado. E a dona Jamília é o quê? Não, aí, foi, aí pegou depois. Aí. Ah, ela criou. Ah. Mãe é quem cria, pegou, pai é quem já cria. Já era moleque de rua, né, certo? A Sussuzinha também não e é. E ele era tão desnutrido, Sombra. Não, não é, não é. Ele já tinha 8 anos quando ele tava na cestinha. É verdade. Tá na cestinha. Os pezinhos pra fora, né? É. Magrinho! Mas o... O Isaac. Oi? Você falou que tá fazendo 26, né? Isso. A RG 26, o Isaac. Aniversário hoje. Então, meu amigão, Isaac, que a gente tá falando de grana, você tá em que escala de ser milionário? Foi bem. Ô, RG. E o Isaac, qual foi o presente mais legal que você ganhou hoje? Hoje nada, é só roupa mesmo da esposa. Puta, ganhou roupa da esposa, esse aqui negócio, ganhou meia cueca, velho. Não, foi uma camisa muito bonita, uma calça da hora. Calça da hora. Tem bolso. Pô, tem ponteiro, velho? Tem não. Eu pensei que era fosse relógio. RG, véio, da hora. RG, você já ganhou alguma coisa da sua esposa que você fala assim, putz, é pior que eu vou ter que agradecer. Uma coisa que você não gosta. Uma coisa que você fala assim, meu, ela mora comigo e não sabe que eu não gosto disso. E pior, você vai ter que usar. É? Senão ela vai falar não, fala que não serviu. Pior que isso. Vocês, pode falar, vocês... ela não ouve o programa, né? É, pior que não, ouve. Ouve? E todo mundo ouve. É. Ou se não ouve, alguém vai contar. Vai, com certeza. Mas o pior é que eu sou um cara muito honesto e muito franco. Ah, eu não gostei. Eu devolvo. Ah, não acredito. Você já devolveu algum presente pra sua mulher? O último de aniversário. Sério? Que era? Uma cueca bege, um saqueiro. Mas toda cueca tem saqueira. Tem nada, você tá louco? Como é que vai guardar o negócio? Eu até dou, mas teve que ser. Você não gostou? Não gostei. Aí tem que trocar. Mas o que era? E, cara, uma cadeira. Uma cadeira? Caso de massagem e tudo mais? Não. Do papai? Uma cadeira pro escritório lá. Mas você não gostou por quê, RG? É, porque eu não gostei, ué. Eu não se sentiu gostei, bem na cadeira. Mas ela era muito grande, ela era dura, aí, que não, era? Aí ela resolveu, ficou pra ela e tá tudo certo. Ah, mas e aí não teve uma reposição, assim? Aí é aquela coisa, só ano que vem agora. Ah, tá certo, é verdade. Olha, falar uma coisa que eu também sofro pra dar presente pro Chuchu. Você sofre? Chuchu é muito chato pra presente. É mesmo. Ele tem um cara que tem tudo. Nossa, outra lembra... coisa é aquele cara que você dá, sabe quando você dá, quando o cara fala, ah, legal. Mulher já é mais fácil aí agradar, né? Ele, você vai naquelas lojas assim, ó, Chanel, Louis Vuitton. É, muito mais fácil. Na Tiffany, fácil. Né? Ah, é, é muito não, mais não, fácil. Aí, ah, você me falou dá. Isso com sombra. Você eu dá não. Bolsa, cara. É. Eu não. É. Ah, minha namorada compra bolsa no metrô. Mentira, tipo. Para. Não. Ah, até parece. A Thaizinha usando uma bolsa do metrô, é. Duvido. Imagina. Outro dia ela viu uma propaganda, ela falou, nossa, a bolsa aqui da Miu Miu é bonita. Falei, tem uma da Miau Miau ali. Pra mim já era, mano. É essa mesmo. E fez um olhão lá, tipo, encheu de lágrimas. É 5-0. Aquela argola que abre, né, cara? É, quando põe alguma coisa a bolsa que eles dão é de 5-0. É. E o bagulho é louco, mano. Ai, mas, ô, Isaac, qual o bairro, meu? Um brinco, um anel, Parque do Lago. Joia. Parque do Lago. Eu dou cheque. Cadê o Benjinho aí pra falar do Parque do Lago? Você tá, Benjinho? Tô chegando. Tá chegando? Ah, da onde? Assim, ah, tá. Tá chovendo aí? E onde é Parque do Lago, Benjinho? Onde é? Onde é? É Guarulhos. É Guarulhos. É perto da faculdade, Guarulhos. É Guarulhos ou não? Zona Sul. Zona Sul. Nossa, do outro lado. Mas a Zona Sul de Guarulhos? Não, não. Aqui Zona Sul, próximo ao Capão. Ah. Tá nós, certo. Irmão. É, Capão, agora, Capão Redondo é nóis. Calma. Pergunta que não sei se é pertinente. É Parque do Lago, mas tem lago de fato aí? Tem, tem sim. Ah, então tá bom. Tá seco? Tá seco. Ô, Isaac. Então tinha lago, né? Então tinha lago, né? Ô, Isaac. É ritmo de Taboão. E pro nosso, batidona funk Capão, aí, ó. Capão, é Capão, certo, Capão. Mano. Coloca mas a abertura que dá. Ô, amigão, com relação aí à sua profissão, pra gente colocar aqui no ranking de profissões do Estádio 97, você trabalha com o quê? Na minha fraquinha, assistente financeiro. Assistente financeiro. Cara do dinheiro, mano. Só vê passar na frente, né, velho? Ah, só vê passar na frente, só cuida do dinheiro dos outros. Mas você tá em alta, velho, porque hoje em dia aí todo mundo tá preocupado com as finanças, ninguém sabe como é que vai ser o segundo semestre, ninguém tá todo mundo sabe. Meio com o tchopinha na mão. Ninguém sabe como vai ser segunda-feira. Ninguém sabe. Então, amigo, a sua profissão agora tá muito valorizada, não tá não? Tá não. É hora de pedir aumento, porra. Não tá porque o mercado tá louco. Tá muito corrido, o mercado meio corrido. Olha, a hora certa. Você tá louco, mano. Agora o cara passou... vai ter mandado embora. Vai trabalhar pra caramba, isso sim. É, aumenta o espaço desocupado. Que absurdo, né, cara? Os caras aumentam lá em Brasília com tanta facilidade todo ano, né? Que absurdo, né? Vem mais. Fica tranquilo. Não, aumentam o salário, né? O salário deles. Ainda bem que caiu aquela história, você viu que pagava passagem de avião pra namorada ou a mulher. Esposa. É. Saiu a listinha já? Não saiu? Não, tá, ainda saiu, não vazou. Alguns, não vazou. Alguns nomes estão tá vazando, mas não saiu a listinha. Dia 15 vai ter manifestação, né, geral? É. Né? Eu acho que... Bom, não vou falar. Não roda, não. Não, mas o Isaac tá fazendo muita conta. Alguém não comerá panetone, mas... Hein, Isaac, tá fazendo muita conta? Um pouco. É? Aumentou o trabalho ou não? Aumentou, consideravelmente. Agora a tendência vai ficar aí um pouco, porque o mercado não tá muito bom. Mas esse ano que passou foi bem polêmico. Mas o ano começando, velho, eu acho que agora que as pessoas têm que começar a se recompor, né, RG? Por exemplo, eu vou pagar o meu primeiro DAS agora. Não paguei de janeiro e fevereiro, porque o ano começa depois do carnaval, velho. Vou começar a pagar agora. Você só tá recebendo agora? Daqui a pouco corta o meu telefone, mano. Fica devendo lá pra você ver. Nada, paga nada, mano. Aqui é nóis. Fica. E, ô Isaac, torce pra quem, meu? Tricolor. A primeira pergunta, Isaac, vamos ganhar ou não vamos? Vamos ganhar, 2-1. 2-1? Você não falou com convicção, vai. É, não. Vamos ganhar 2-1. Ele falou. Falou sim. Ele falou com convicção. Não foi, ele titubeou. Parabéns, Isaac, foi a primeira, um dos ouvintes mais convictos que eu já ouvi aqui. Não foi, você sabe que não foi. Nem vocês estão convictos disso. Quem tem que ter convicção é o time agora, São Paulo. É verdade. E o que tá faltando pra ganhar do Corinthians, Isaac? Aliás, não é o que tá faltando pra ganhar do Corinthians. Acho que a pergunta é... Quando ele fala ganhar do Corinthians, significa ganhar uma equipe que está melhor. Sim, mas o que está faltando para o São Paulo ser uma equipe melhor? Isaac? Puta, eu não acredito. Ah, mentira. Isaac. Isaac. Ô, Isaac. Oi, Isaac. Mas enquanto ele não volta aí, Sombra... Não, não volta, velho. É, vamos só corrigir uma informação que a gente falou aqui. Não vai voltar. Será que ele foi mandado embora? A gente falou que ele era do signo de Aquários, RG. O pessoal tá corrigindo a gente na internet, dizendo que é de peixes. Estamos em março, porra. Peixes. Pô, quase... Pra mim não muda nada. Pra mim é Aquário de janeiro a dezembro. Se eu chuto Aquário. Os dois estão relacionados. Peixe fica no Aquário. É, os dois estão relacionados. Mas tem uma diferença, sim. Vamos a mais ouvinte, então, vai. Já que o Isaac caiu... Vamos lá. Segundo ouvinte na sequência, sem parar, momento sem parar do Estádio 97.3, ouvintes na sequência. Com ou sem parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar. Vamos lá, alô. Alô. Quem fala? É o Jackson. Jackson do quê? Jackson Fernandes Souza. E quantos anos, Jackson? Eu tenho 29. Aí é RG número 2, o Jackson, de 29 anos. Então, se antes era Isaac que a gente tava aqui, agora Jackson nós estamos falando. Ah, boa, RG. Boa, essa foi boa, gente. Você acredita que a ausência do Portuga ao seu lado te deu mais inspiração hoje? Não, hoje não, sempre. Teria um chupão do saco. Né? Nossa! Alguém vai falar isso pra ele, por chateado. Que a gente é monitorado. Né? Chega, vai ficar chateado. Mas o Portuga é igual criança. Aí quando ele viaja, a gente dá aquela balinha. Banana, abana o rabinho. Você, RG. Não, primeiro convite, você não vai cair. Vai cair ali, vai ficar bravo. Mas eu já até anotar aqui, vou guardar. Ô, Jackson. Oi. Antes de mais nada, abaixa o volume do teu rádio. Tá dando microfone aqui, por favor. Beleza, mano. Beleza, mano. E qual é o seu bairro? Eu sou do Cangaíba. Cangaíba, mano. Zona Leste aí, Benjinha. Benjinha. Cangaíba é nome Pega indígena. Pega é, nome de, é nome de origem indígena? É, Cangaíba. O que significa Cangaíba? Vou pesquisar aqui, peraí. É, a rota pro Itaquerão, mano. Boa, é a Ticoatira aqui, a famosa Ticoatira. Pode crer, o bagulho é louco, hein? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians, mano. Vai pro inferno. Ô, amigo, e pro nosso ranking aqui, você trabalha com o quê? Eu trabalho com vendas. Tá na saída de rolamento. Mim. Hã? Vendo rolamento. Rolamento de motor? Dor de cabeça. Vendo pra indústria, rolamento pra carro. É mais agrícola, linha agrícola e linha industrial. Aí sim. Ele tá na saidinha, mano. Jackson, sem querer interromper, mas já interrompendo. Vem cá, você sabe o que significa Cangaíba? É palavra originária do Tupi-Guarani, cara. Tupi, né? Olha, nunca tinha pesquisado, não sabia. Mas significa chama, o quê? Chama dor de cabeça. É que eu tô hoje. Tá dando muita dor de cabeça morar aí no Cangaíba ou não? Não, o Cangaíba é um lugar tranquilo. Eu gosto de morar. É um lugar bom. Mas diz que pertence. Perto do Itaquerão, faça acesso. Perto. Mais ou menos, né, amigo? É seguir a Ticoatira. O que é 5 quilômetros? Ó, pega a Ticoatira. Dependendo de onde ele mora ali, pega a Ticoatira, vai embora ali no final dela, já tá caindo ali Itaquera. Eu gostei de falar que é um lugar calmo, tranquilo. Mas eu acho que é. É um lugar calmo, aqui é tranquilo. Ali ninguém mexe, não, tiozão. Porque ele deve estar ninguém dor mexe de... com ele. Porque ele deve estar com dor de cabeça pra atingir a meta, né, velho? Ô, nem me fala, RG, não me fala em meta, meu Deus. Já aqui de todo mundo na rua, viu? Tira a Dilma, meu Deus. Você já foi eleito o bundão do mês ou não? Não, ainda não, graças a Deus não. O que é isso, RG? Que é bundão? É, bundão do mês é aquele que não bate a cota, a meta. Puta, pior que... Acho que muita gente não bateu por aí, não só fui eu não. Viu? Deve estar muita gente devendo, né? Mas, amigão... Haja Cangaíba. Amigão, domingo tem Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Paulista, cara. E aí, expectativa pra esse jogo aí? O Corinthians ganha mais uma? Ah, mais uma, né, mano? Falei até pros meus amigos, eu fui no jogo, no estádio, e eu vi o São Paulo se apiquinar perto de nós. Eu ficaram com medo. Eu acho que vai ser mais uma, viu? Mais uma vitória. Uns 2-0 tá bom, né, mano? 2-0, dois gols de Guerreiro, só pra instigar, pra renovar logo esse contrato aí. Será, mano? E você quer o Guerreiro? Ah, não. Acho que ele pro time é um cara interessante. É um cara, hoje no Brasil, acho que é o melhor atacante, né? Vem se destacando aí, corre, vai pros lados, tal, toca bem a bola. É um cara que vale a pena. Mas, amigão, se o Guerreiro estiver batendo o pé ainda naquela proposta inicial dele de 7 milhões de dólares, o negócio vai ficar inviável ainda. Mas agora com o aumento do dólar batendo aí quase a casa dos 3 reais, ontem até passou, né? 3,5 hoje. É complicado, velho. Então, eu acho que se o Guerreiro estiver ainda com esse pensamento de manter essa quantia de 7 milhões de dólares, vai ficar inviável manter o Guerreiro aí no Coringão. Ele vai ter que cumprir o contrato até o meio do ano, depois vai picar a mula. Meu. Vocês temem que a saída do Guerreiro possa atrapalhar o bom conjunto do Corinthians? Responde. Olha, você primeiro, amigo. Eu vou falar pra você, eu fui vendo assim o Love jogar, ele tá bem distante do Guerreiro, viu? Então eu acho que ele que seria o substituto, ainda vai precisar de um tempo aí pra retomar, porque ele anda meio... tá fora de ritmo, né? A bola bate, espirra, não tá meio... jogando bem. Mas, ó, fala. Com relação aí à participação do Guerreiro, eu acho que você perde uma peça que é principal no esquema, Sombra. O Guerreiro hoje, ele tá entre os melhores atacantes do país e é óbvio que vai fazer falta. Só que eu acho que o time do Corinthians tá tão bem montado que se numa dessa você tiver o Danilo ali improvisado de centroavante, ou quem sabe você até ter um Wagner Love daqui um tempo com um condicionamento físico melhor que possa ocupar a posição que é do Guerreiro, eu acho que o Corinthians ele não vai sentir tanto, né? Mas sente, óbvio que sente. Você perder talvez uma das principais referências do teu time, não tem como falar que não vai sentir. Mas também não tem sentido, Sombra, você pagar uma quantia de 7 milhões de dólares para um jogador de 31 anos de idade, né? E é que a gente vive do real, não é do dólar. É, lógico. Os caras tão loucos. Ô, Jackson, você é o maior fanfarrão, hein, cara? Por quê? Você que se batem aí, né? Se rolar uma enchente, eu vou escorregando pro estádio. Ô, 11 quilômetros de distância. Logo ali. Logo ali, puta, tá louco. Tá brincando. Daqui da rádio até o Morumbi é mais perto do que daí até o... aí de dor de cabeça até o estádio do Corinthians é 11 quilômetros. Imagina, daqui pro Morumbi deve ter uns 14, 15. 11 quilômetros depende do GPS que tá fazendo. Se você for pela Ticoatira direto... pela Ticoatira mesmo. Tá aqui, ó. Peguei pela Ticoatira mesmo, viu? Ah, mas olha, eu acho que não dá tudo isso não. E na hora do rush, como é que... Quanto tempo tá? Agora você quer ensinar o Google Maps como que se... distância. É que tem uma diferença. Ah, não sei, né? Se você for se você for a seco, demora mais. Agora você toma uns mé e vai conversando, velho. Passa rápido. Vai rapidinho, né, RG? Vai rapidinho. Sente isso aí. Imagina isso na hora do rush, meu Deus. Não, mas, ô amigão, se a gente sair daqui da rádio pro Morumbi agora, o caminho mais curto acho que deve dar uns 14 quilômetros. Vai pegar a Rebouças, vai descer... Vai pegar a ponte ali da Cidade de Jardim. Não, poxa, melhor é pela 9 de julho. A 9 de julho tem muito farol, mas tá louco. Não, é o mais curto. É o mais curto, 9 de julho. Mesmo assim. 9 de julho, pega o túnel, sai lá. Pega o túnel ali, sai lá na... na ponte. É sincronizado. E sobe. Jardim. Não, assim, dá uns 10 no mínimo. Mas, ô amigão... O problema é que fica tudo parado. Ô amigão, e com relação a Libertadores, você tem acompanhado a competição ou você só vê os jogos do Corinthians? Não, eu tenho acompanhado, eu acho que o time brasileiro, o Corinthians está sendo o melhor. Me impressionei aí com os mineiros, né? Cruzeiro deu uma desmontada, mas também tá só tomando couro. Acho que vai seguir em frente aí nós e o São Paulo, né? São Paulo se firmar, a gente vai se encontrar mais pra frente, acho que vai ser nós mesmo. Penso sim, penso que pra Libertadores o Corinthians tá mais preparado. O São Paulo pode vir a brigar melhor, pensando em Campeonato Brasileiro. Ó! Mas, ô Sombra, só um parênteses aí antes de você falar. Para. Daqui da Energia até o estádio do Morumbi, 10 quilômetros. Como eu acabei de falar. 10. O Corinthians lá, daí do bairro Dor de Cabeça que ele tá até o estádio, são 11. Bairro Dor de Cabeça. 11. Eu vou morar nesse bairro. 11. Eu vou morar lá, porque eu vim puxar aqui. Amigão. Opa. O Corinthians tá pra Libertadores esse ano, o que o dólar está pro Brasil. Ou seja... Tá assustando, velho. O Corinthians tá assustando os adversários, mano. Meu Deus. O Corinthians é o time a ser batido nessa competição. Você gosta, é a verdade. Cê RG gosta. Número 2. Quando eu venho aqui e falo que o estádio do Corinthians ele tem uma mística, o estádio do Corinthians ali é um local sagrado, os números provam que eu tenho razão. O Figueirense que você citou foi o único clube que jogou ali, Mota, que conseguiu vencer o Corinthians até agora. Até agora. Ou seja, a gente vai completar um ano... Que o Corinthians já tá atuando ali no seu estádio. Corinthians, tá certo? Corinthians tá bem. Ei, mas vocês tiveram um monte de tropeço lá já. Que tropeço? Só perdeu uma. Um empate com o Goiás. Só perdeu uma bacana. E empatar com um time pequeno não é tropeço? Ah, que tropeço, mano. Ah, não é? O tropeço é relativo. Quanto foi como assim, o tropeço é relativo. E o Goiás? E Chapecoense? Motinha, o Corinthians, ele perdeu alguns pontos ali no Campeonato Brasileiro do ano passado. Beleza, perdeu pra alguns adversários aí que teoricamente eram muito mais fracos. Vocês não entraram na Libertadores direto. Mas não é uma derrota, O Corinthians, mesmo jogando a pré-Libertadores, a primeira fase ali, que pegou o Once Caldas, isso foi positivo pro Corinthians. O Corinthians, quando pegou o São Paulo tava frio. O Corinthians já tava aquecido na Libertadores, tanto é que o Corinthians moeu o São Paulo no primeiro jogo. Então, velho, me desculpa, perdeu algumas chances ali de ganhar de alguns adversários que eram muito mais fracos, concordo com o Sombra. Mas desculpa, o aproveitamento do Corinthians na arena, Sombra, é de quase 82%. É de quase 82%. Olha lá, tá sendo invadido por ETs. Ô, dor de cabeça. Ô, Jackson. Opa. Ó, tudo de bom pra você, viu? Beleza, obrigado. Ô, Sombra, a próxima dá um chupa pra uns amigos aqui? Próximo. Letre, próximo. O Rolando, Juninho Tucano. Rolando Lero. Marinos. Rolando Lero. Chupa, Rolando. Chupa, São Paulo. Vai dar polícia, domingo. Você chupa o Rolando? Você chupa o Rolando. Deu margem, deu margem. Cuidado pra não engasgar, velho. Valeu, parceiro. Tamo junto, hein. Vai pensar nesses caras aí, velho. É verdade. Quer Corinthians aí, quer Márcio. É, eu vi ontem, Você o depilado da Fiel. Você depila ou faz as mãos, hein? Hã? Hã? Hã? Não, eu não. Aqui não, eu não faço só corta as unhas só. Não tem que fazer, não. Corta as unhas. Bota a garra, né, velho? As nossas gaivotas aqui fazem. Um depila, outro faz massagem. Um depila, outro faz a unha. Tá uma beleza, velho. Tá uma guerrinha. Logo, bem implante de cílios, velho. Isso é uma loucura. E o Botox? Isso que é prolongamento. Prolongamento. Um abraço, Jackson. Valeu, mano. Um abraço. Obrigado. Valeu. Falou. Essa sequência sem parar, um momento sem parar no estádio 97. Três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi, sem parar em todo lugar. Alô? Alô? Quem fala? David. David do quê? David Silva de Paula. E quantos anos, David? 32. Aí, RG número 2, 32, o David. Vamos no óbvio, né, Mota? Qual? Mano, até em função aí do que o país está vivendo. Bom, né? Ué, David, não nego, pago quando puder. Ah, boa, RG. Muito boa. Eu pensei que você ia fazer a piadinha com o de Paula. Paula, eu, Paula. É. Mas aí confirma que a ausência do Portuga te inspira? É isso? Aliás, você vai viajar para Barcelona? E você só vai trazer presente pro Portuga. O que você vai trazer pra ele? Um apito. Um apito? Pra quê? Como é que deve o apito? Ficar chupando o apito. Não, traz um presunto. Não, deixa eu explicar pra galera. Todo mundo sabe que já há muitos anos eu faço os trocadilhos com os nomes. Trocadalhos. Trocadalhos do carinho. Os trocadalhos dos trocadilhos. Então eu tenho que ter, além do meu reflexo, quando o ouvinte fala o nome... Escutar o Portuga. Eu tenho que ter o reflexo. Pra escutar ele. Porque ele não usa o fone. Entendeu? É. Aí ele fala assim, então, ó. Então, às vezes. Faz conta, fala o nome do rapaz aí. David Silva de Paula. David de Paula. Aí você entendeu? Já preparou uma outra. E ele já tá com outra na cabeça então, e tem que ficar escutando. E aí, pra você não deixar o cara chateado. Aí você faz. Aí tem que trocar e criar isso. É, cima, às vezes você faz, né? É complicado. Você já cara. Chegou então a mudar um trocadilho só pra não magoar o Portuga? Ah, a minha consideração faz com que eu. Legal, faça isso é um gesto. É, muito amigo. Isso é um gesto humanitário. Eu acho, você devia ser um embaixador de energia na ONU. Eu tô zoando, mas é parceiro. Eu devia ser embaixador da energia na ONU. Morroga é meu parceiro. Canta uma música do Benedito de Paula aí. Ah, meu amigo Charles. Ah, é. Só tem essa. Eu sei só. Ô, David. Oi. Qual o seu bairro? O GPS também não tá aí, não? Benjinha. Não, o Benjinha. Não tá. É o substituto. E por incrível que. Sabe qual é a história? Hoje... É o taxímetro, velho. Não, hoje o linguiça tá mexendo na boca dele. É sério. Ai, ai, ai. Onde tava falando linguiça? Ah, imagina. Aí vai dar um monte de abraço pro linguiça. Imagina uma sexta-feira, nossa, essa hora, chovendo. Com essa chuvinha. Os dois trancados no consultório e ele do com jeito a linguiça que... na... E ele do jeito que anda se pintando, fazendo botox. O linguiça gostou do novo visual dele. Você também é do time que se depila ou faz a unha, ou David? Não, eu sou homem, pô. Ah. É, mas, você é meio bruto? Depende. Mas tem a diferença, gente. Por exemplo, fazer a unha é uma coisa, cortar a unha é outra. Eu como. Cortar a unha, todo mundo corta. É. Agora, eu por exemplo, depilar é uma coisa, aparar é outra. É outra. Você prefere como? Higiene, natural, mano. Aparado, mano, ou depilar? A higiene é tomar banho na hora certa. Passar um perfuminho. Se manter. Lavar direitinho, né? Lógico. Não precisa ficar fedendo perto dos outros, transpirando. Não, nem perto de ninguém, velho. Vai ficar fedendo. Aquele suador. Então, me diz o RG se mija inteiro e se não tiver ninguém, não se lava. Aproveitando essa noite aqui do Estádio 97, um tanto transparente, o qual você já disse até que já devolveu presentes pra sua esposa, me diz uma coisa. Quem, às vezes, vem fedido pro programa? Que fica do teu lado esquerdo ou do teu lado direito? Ah, complicado falar isso, né? Em rede nacional. Ah, em rede como nacional. Assim? Você falou da eu esposa. Eu não sou que eu sou cheiroso. Em rede nacional. Eu falei lado esquerdo ou direito. Ninguém sabe o que é o lado esquerdo ou direito. Olha, eu vou ser sincero. Às vezes tem do lado esquerdo, às vezes tem do lado direito. É mesmo? Depende. É, o pior é mesmo? Isso aqui, ó. Depende. Ah, é? Aí? Isso aqui. Aí é complicado. Meu Deus do céu. É, né? Parece não. Que tem um olha gambá como... morto é no umas... microfone. É só umas pessoas faltarem, nossa. Aí começa a aparecer a vida aberta, o livro abre. Não, mas não é não, mano. Se de vez for... em quando você chega, não parece que tem um gambá se morto no microfone. Relacionado as minhas respostas, não tem problema. Pode formular todas novamente quando todos estiverem presentes. É menos, não. Vamos lá. Então tá bom. Mas será até a dúvida que você... serão formuladas na segunda. Você não tem a dúvida. Ô, David. Mas responde um pouquinho também, viu? Fala, mano. O inquisidor, da, né? Alguém tem que perguntar, você não pergunta? E ô, David, você trabalha com o que, meu? Eu sou analista de compras. Analista de compras. Analista e você analisa qual tipo de compra? A nossa empresa trabalha com fornecimento de benefícios. Seja mais explícito. Benefícios. Tá querendo só negar informação. Vale refeição, vale alimentação, vale transporte. Aí já facilitou. Por exemplo, não vou falar isso, não. Lá vem ele, tá hoje ácido. Ah, falou de benefícios, lembrei de congresso, mas tudo bem. Brasília. Porque esses benefícios aí são bons, velho. Pô, você tá louco? Pô. Passar pra quase 90 conto? Nossa. E a rádio vai começar a dar vale gasolina pros funcionários. Mas é bom você dormir sem se preocupar que vai estar a Polícia Federal de manhã batendo na tua porta, não é, meu bom? Fala a verdade, hein? E não tem dinheiro nenhum que não pague tem isso. Dinheiro que pague isso, hein? Não, mas nós temos isso. Será que eles têm? Mas é que tem uns. Tem uns mas é que tem uns que. Eles não têm culpa. Não tem problema. Agora, tô falando por nós que estamos aqui, agora. Sim, tô falando, mas eles não têm essa preocupação de consciência limpa, essas coisas. Aqui. Também tem aquele que dorme lá 2-3 meses no bem bom, mal depois ele tá livre. Aí depois vai lá, chavinha, abre, pode ir embora. Limpa, é verdade. É, já sai limpinho, não tem problema nenhum. É verdade. E ô David, você torce pra quem? O melhor time do Brasil, Tricolor Paulista. Não tá mostrando em campo, hein? Tricolor. Não tá mostrando em campo. Cara. É a fase, né, mano? A fase. É assim mesmo. Mas acontece, né? Todo campeão tem uma fase ruim. Exatamente. Poxa vida, mas São Paulo faz tempo que tá esperando uma fase ruim. Não é ruim assim, não. Não faz tempo, não. Não exagera, mano. Para, pelo a idade passado, do São Paulo... Nos últimos anos, Mota, eu acho que o ano passado talvez tenha sido o ano que o São Paulo chegou mais próximo de conquistar alguma coisa. No Campeonato Brasileiro, quando brigou até determinada altura ali pelo título. Não, teve a Sul-Americana, né? Teve a Sul-Americana. É que a Sul-Americana não é uma... Sul-Americana. É a Sul-Americana. Ganhou, tal. É um título internacional, né? Ganhou. Assim, nem tanto, vai. Né? É uma quebrada. Acontece que o São Paulo... O grande problema é assim, você fica 4 ou 5 anos sem ganhar nada, não é um problema. O problema é que o São Paulo é um time muito vencedor. E aí... Teve aí no ano retrasado até perigo de ser rebaixado. É isso aí. Eu penso que o maior problema até com relação ao São Paulo é que o São Paulo criou aquele estigma e aquela coisa de Libertadores. Tanta importância. Aí começou a dar menos importância para os outros campeonatos e acabou ficando sem os outros e sem a Libertadores. Mas, tudo bem, mas além disso, eu não sei se o David concorda ou não, mas os últimos anos da gestão do Juvenal no futebol foi uma coisa... pavorosa. Concordo plenamente. Inclusive, essa diretoria também não está demonstrando ser muito diferente, não. Você pensa assim? O reflexo de São Paulo não estar indo muito bem nos últimos anos é justamente causado pela diretoria que passou e essa atual. Por isso São Paulo não está numa boa fase, apesar de ter um elenco fortíssimo. Então, cara, mas eu penso que o trabalho dessa diretoria de futebol, me parece ser um bom trabalho. Porque se você for ver, Uma parte está trabalhando bem, a outra parte está prejudicando. Eu vou falar do futebol. O Michel Bastos foi uma ótima contratação. Porra, acertou na mosca. O Carlinhos, lateral esquerdo do Fluminense, que aí está com tendinite, vem desfalcando o São Paulo, antes dele vir, era um jogador até comentado por nós como um bom jogador. Sim, era comentado como um bom jogador. Esse rapaz, Thiago Mendes, que foi contratado, o Palmeiras queria, fez ofertas enormes. Esse acho que é futuramente vai ser uma das melhores, maiores surpresas para o São Paulo. Me parece ser um bom jogador. Bom jogador. Também teve a vinda do Kaká, que foi nessa gestão. Foi uma boa vinda do Kaká. Ajudou muito no ano passado. Em campo não tá ruim. É. O Kardec, me parece, também é, pra mim, uma boa contratação. Acho que o grande problema só é uma arrumar questão lugar de, pra ele. O lugar do Kardec... Não, é que tá, não tem que ficar com essa de arrumar lugar. O lugar do Kardec é de centroavante. Se o Luiz Fabiano é titular, o Kardec tem que esperar a vez dele. Ou jogar mais que o Luiz Fabiano. É simples assim. Você se refém de ficar arrumando lugar pra jogador, porque ele... Isso é verdade. Cara, isso aí ferra tudo. É o que tá acontecendo. Foi o que aconteceu no primeiro jogo. É o que tá acontecendo lá no Santos. Você tem Gabigol e Ricardo Oliveira. Pô, quem tem que jogar? Exatamente. Mas com os números dos jogos que o São Paulo tem durante o ano, dá pra jogar todo mundo um pouco e ficar feliz, né, mano? Não, agora... tem muito jogo pela frente, né? É que a gente sempre quer ver o time já pronto. É que aquela história, eu acho que a cobrança maior, essa pressão toda em cima do São Paulo, nesse momento, tem a ver com alguns fatores. Primeiro, o São Paulo trouxe jogadores, veio de um vice-campeonato brasileiro, todo mundo falava assim, falta algumas peças, o São Paulo está pronto, papapá. Outra coisa, Rogério Ceni vai acabar a carreira, vai encerrar a carreira dele no meio do ano, falou já que não vai renovar, não vai aumentar que o contrato. Isso tem a ver com bom futebol ou não? Não, tô falando a pressão da torcida, essa história toda da cobrança do São em cima do São Paulo. Tem a ver a história da Libertadores também, que o São Paulino ama. Vai ser maior ainda, Mota, né? Então, as contratações que foram feitas é para ter um time forte. Então, é isso que eu tô falando. O São Paulo não mostrou que... Então, é isso que eu tô falando. Às vezes não encaixa, demora mais tempo pra encaixar a história toda. E em cima da Libertadores, todo mundo quer Libertadores. São Paulino é viciado em Libertadores. Eu adoro o Muricy. Gosto muito do Muricy. Vejo o Muricy como um ídolo. Mas eu entendo. Que ele tem a sua parte de responsabilidade pelo São Paulo não estar praticando um bom futebol. Porque o São Paulo piorou em relação ao ano passado. Piorou. Sim, verdade, piorou mesmo. O São Paulo tá pior. Acho que o Muricy, o Sombra, ele adotou o estilo de jogo do São Paulo da época em que ele foi campeão brasileiro 3 vezes seguida aí. E os jogadores que a gente tem no elenco hoje, não dá pra formar um padrão de jogo como ele tinha com aquele elenco. É diferente, né? São Paulo tem todo um time que pode ser armado, um time veloz, tem jogadores pra isso, tem um meio campo bom, tem as laterais que tem... Até porque o jogo hoje é diferente, completamente diferente quando ele foi campeão. Eu não vou discutir tecnicamente a qualidade desses jogadores que eu vou citar, mas até onde esses jogadores não comprometem a velocidade do time do São Paulo? Ganso e Luiz Fabiano. Então, é que tá. É questão de saber armar o time. O São Paulo pode armar o time diferente. O Muricy tem peças para montar um time veloz. Só que ele opta por montar um time mais cadenciado, como aquele time que foi campeão brasileiro. E com o Aloysio na frente, ele imagina o Aloysio Fabiano recebendo as bolas no cruzamento e fazendo gol. E o São Paulo tem elenco para ter um time veloz, jogando com ponta de lança, Ganso no meio, Michel Bastos. E montar um time mais veloz do que o que a gente tem hoje. O elenco tem, mas precisa ter cabeça para montar taticamente esse time, né? E você deixaria o Ganso no banco? Não deixaria o Ganso no banco. Dá para montar um time com o Ganso armando, mas tem que ter jogadores que se deslocam para receber a bola. Na época de Santos, o Ganso tinha o Neymar para jogar a bola, tinha o Love, que não é um cara habilidoso, mas era veloz também e se deslocava para receber os passos. E lá na frente, hoje, a gente tem quem? O Luiz Fabiano. E o Cadec, até pouco tempo atrás, estava jogando no ataque. O que você faria com o Ganso, Mota? Acho que essa é a grande interrogação que fica para um técnico aqui no Brasil, né, cara? Lá fora, o cara bota um cara desse no banco, não vai ter problema nenhum com a torcida, não vai ter problema nenhum com a comissão, com a diretoria, com o presidente. Aqui você bota, já é cultural, né? A arquibancada vai chiar, vai xingar pra cacete. Eu não sei tanto, viu? Mas aí dá pra colocar o Luiz Fabiano em outro tipo de jogo. Quando o São Paulo, por exemplo, tiver com um time muito jogando contra um time muito retrancado, que mesmo com o atacante de velocidade não consegue furar, aí sim tem que pôr um atacante lá na área pra fazer um pivô, receber uma bola aérea e marcar de cabeça, mas... Ô, David. Oi. Eu vou te falar uma coisa, lógico. Eu acredito boa parte do mau futebol esse ano a insistências do Muricy. Agora, é claro também... O jogador tem que fazer a parte dele. E às vezes o técnico ele fica naquele encurralado. Porque, convenhamos, o Ganso ele é bom jogador. Ele tem um domínio de bola fantástico. Ele tem um passe, uma assistência pra colocar nego na cara do gol, que é milimétrico. É verdade. Mas é aquela coisa, puta, precisa ser mais efetivo. Precisa ser mais presente, mais constante. É, mas no jogo tem que ser. Caçar mais jogo toda hora. Ó, se todo jogador do São Paulo atuasse como vem atuando o Michel Bastos desde que o Bastos chegou. O Bastos toda hora procura o jogo, chama o jogo, procura nego, se desloca, toca e sai pra receber. Se todo jogador tivesse o espírito do Michel Bastos, cara... É igual o Álvaro Luiz. O Álvaro Luiz também não era um cara habilidoso, mas demonstrava muita vontade. Eu achei uma pena ele ter saído do São Paulo, cara. Ah, mas ele também, ó, vou te falar uma coisa, hein? Tinha muita vontade, mas e parava na vontade também. Mas era meio louco, né? No elenco, né? Gente demonstrando vontade. Só tem o Michel Bastos. Se tivesse dois ali, já ia contagiar mais o elenco pra mostrar mais futebol, né? Pô, mas eu acho esse negócio de contagiar o elenco por vontade. Os caras ganham bem, mano. Não dá pra entender, cara. É a mesma coisa. É o exemplo que a gente tá, que ele tá dando e que a gente tá falando. Você pega o Ganso, aí ele pega o 15 de Santa Isabel. Ele deita e rola. Aí a galera fica puta naquela. É o Ganso. Vai pro jogo, pra um clássico. Cadê o Ganso? Véio? Essa mobilidade. Não, é porque o cara mostra que tem o futebol, né, pra fazer. Aí que tá a história. Cadê o Ganso? Ele mostra, e já mostrou várias vezes o Ganso, eu sempre falo isso. O cara, ele mostrou que tem um futebol diferenciado, é com classe, é bonito ver o Ganso quando ele tá jogando bem. O torcedor acha que ele tem que pôr a bola embaixo do braço, Então quando ele tá jogando bem, os caras falam, pô, tem futebol, cadê o futebol quando some? E tem que, não é que tem. O torcedor pensa, não. E tem futebol pra isso. Mas exatamente. Não bota a bola embaixo do braço. Como é que some, assim? Não some. Mas até onde, talvez, esse fato do Muricy estar um pouco cabisbaixo, o fato do Muricy parecer que tá um pouco de saco cheio de tudo e de todos, isso não tem influenciado no São Paulo? Porque o Corinthians, Sombra, na mão do Mano Menezes ano passado, era praticamente o mesmo time. E não tava jogando bem. Muitas pessoas criticam o trabalho do Muricy aí justamente por entenderem que o São Paulo tem um bom elenco e que também não está, talvez, dando 100% do que poderia dar. O time não está vibrando, né? Então, o que acontece e até onde o Muricy tem influência nesse mau momento do São Paulo? O que você pensa a respeito disso? Ah, eu acho que alguma... Eu gosto muito do Muricy. Não, eu acho assim, o jogador tem a parte dele de culpa de não ser mais efetivo, de não se dedicar mais... De jogadores que às vezes a gente vê que são estáticos em campo, que toca a bola e não sai pra receber. A bola às vezes para na intermediária lá do ataque, no pé do lateral. Não encosta um lazarento pra tabelar. Não vem um pra tabelar e não se desloca um atacante na frente pra fazer a opção numa linha de fundo. E recebe mesmo. Nego essa tem bola. Que receber, nego tem que se deslocar constantemente. Tem que mexer, né? Hoje em dia não dá. Exato. Agora, o técnico, cadê a responsabilidade dele? Primeiro, assim. Se o jogador não executa aquilo que tem que ser feito, tem que ser trocado. Beleza. Aí tem um outro lado da história. Não é só a questão do jogador que tem que trocar, do jogador que tem que ser trocado porque não executa. É quais são as convicções do técnico. Porque até algumas rodadas atrás, a convicção do Muricy é que dá pra jogar com Kardec e Luiz Fabiano. Só que o Kardec é bom pra ficar lá dentro da área. Ele é funcional dentro da área. Quando não tem a bola, ele é importante... Porque ele vai para qualquer canto do gramado... Ele ajuda a marcar. Ajuda a marcar, perfeito. Sem a bola, em qualquer canto. Com a bola, o Kardec é dentro da área. Porque ele não é um jogador de habilidade, para você falar assim, desloca pelos cantos. Não tem habilidade para isso. Não tem. Nem velocidade. Não tem nem velocidade e nem habilidade para ser um jogador que se desloca fora da área. Não é. Por isso que quando o Pato... Aliás, aí vem o Pato. Pato é o melhor atacante de São Paulo, indiscutivelmente. É o melhor. Só que... O que acontece muitas vezes com o Pato é o mesmo problema do Ganso. Ó, precisa querer jogo, toda hora precisa querer jogo. E muitas vezes o Pato, você viu como é? Às vezes é dorminhoco, às vezes some dentro de campo. Mas indiscutivelmente, o Pato, o São Paulo precisa hoje do Pato. Mas eu acho que o futebol do Ganso vai melhorar muito agora, Sombra, com a chegada do Wesley. Porque o Wesley é um volante que ele dá opção. O Wesley é aquele volante de qualidade. Por mais que você tenha um Souza ali, que é um cara que marca bem... Você tem talvez o Denilson, que é um cara que marca bem, mas não é aquele volante fator de surpresa, como o Corinthians tem o Elias. Aquele volante que aparece, dá uma opção de passe, quando o meia tá sobrecarregado, assim, você aparece. O Wesley você pode fazer junta. Melhor essa função que o Elias faz. Até esse menino que tá no banco, o Thiago Mendes, também tem o mesmo perfil de chegar. Ô, Sandra, você não acha que era hora de testar também o João Paulo? Tem que tomar cuidado, hein? Colocar o João Paulo em lugar de quem? Vai tirar o Luiz Fabiano? Não, vamos jogar moleque. Pra Libertadores, pra jogar agora no Paulistão. Pera. Pegar esses times aí menor e colocar o cara pra jogar pra ir já também fazendo parte dele. Veja bem, o João Paulo é um centroavante que me parece ter um pouco, tem até uma velocidade um pouco maior pra às vezes atuar pelos lados. Mas o melhor do João Paulo é dentro da área. Tudo bem que às vezes ele possa dar a opção dele, saindo da área. Cobra muito bem escanteio. Nossa, o melhor cobrador de escanteio do país é um juvenil do São Paulo. Cobra muito bem escanteio. Não, tem outros que cobram, é que esse João Paulo, meu, cada escanteio que ele cobra. É, ele bate fosse... olímpico. Ele, né? Ele é aquele que também. Mete a bola lá. Na... Mete a bola lá. Ele é muito bom. Ele bater olímpico. Nossa, toda bola deixar, é olímpico. Ele faz no mínimo um olímpico por jogo. Mas ele ainda vai colocando aos poucos no Paulista. Agora, assim, exatamente. Tem o Cafu que veio. Tem o Cafu é bom. Esse joga pros lados. Você tem o Pato. Se o Luiz Fabiano não joga, quem tem que jogar se não jogar o Luiz Fabiano? Ah, é o Kardec. Exatamente. É o Kardec. Agora, se não joga o Pato. Tem a história ainda, tem que ver se o Centurion pode fazer essa função mais pela esquerda. Você tem a questão do Cafu. O João Paulo, calma, é bom jogador. Renovou o contrato agora renovou. Beleza, vamos trabalhar legal o negócio. Por isso que, inclusive, foi bom o Ademilson ter ido embora pro Japão, porque dá pra trabalhar melhor esse menino. Exatamente. Aí, né? E tem o Evandro que é bom também, né? E o São Paulo não pode reclamar, o São Paulo tem um elenco pra trabalhar várias opções, tem que fazer várias opções. Tem sim. Hoje, ao contrário do ano passado, quem fala, pô, faltam algumas peças e tal. Hoje o São Paulo tem o elenco. Agora tem que ajeitar as peças e acertar tudo. Porque não adianta dizer, não, porque não sei, o Corinthians tem um time muito melhor. O Tite fez alguns jogadores medianos para jogarem bola. Porque, ó, o Danilo nunca foi um jogador elogiado pelas torcidas, de uma maneira geral, até pouco tempo atrás. Mesmo quando ele tava no São Paulo lá, que o São Paulo ganhou tudo que poderia ter ganhado, muito São Paulino metia o pau no Danilo. O Danilo veio pro Corinthians... Mas de forma injusta, né, Sombra? É que eu acho que o torcedor muitas vezes não vê o jogo, cara. Tudo bem, eu sei, mano. O Danilo sempre teve a importância dele, independente do clube que ele jogou. Mas, ó, eu acho que tá acontecendo a mesma coisa agora com o Maicon, viu? Que eu acho que é um bom jogador, mas ele não tá... Como o elenco não tá montado e não tá indo muito bem, ele também não tá indo muito bem, mas ele é um cara de qualidade. Eu acho Maicon, pra mim, foi vítima de uma situação. O Danilo era geral, hein? Aqui, por exemplo, no estádio 97, só eu defendi o Danilo, velho. Né? Ninguém curtiu o Danilo no São Paulo. Mas eu não chegava o Danilo. Mas o pessoal criticava muito o Danilo no São Paulo. Ah, falava que era lenda, mas as pessoas às vezes não veem a função tática do negócio. Danilo. O cara ia lá na bandeirinha marcar, buscar bola. Ô, David. Mas dentro de um costo. No São Paulo você não vê uma triangulação. Aquilo que você vê em times vencedores, você não vê uma triangulação. Exatamente. Ou pela esquerda, ou pela direita, porque é estático, cara. Quando o Pato joga, já dá pra ver umas triangulações, né? O time fica mais veloz com o Pato, aí você já vê o Michel Bastos fazendo uma triangulação com o Pato. No dia que jogou o Bosquilha, teve mais triangulação, teve mais jogada de ataque. Eu torço muito pra esse menino aí, o Centurion, perder a timidez, se adaptar logo, porque o São Paulo precisa da qualidade dele, porque ele é rápido. Apresenta ele pro Mano, joga na mão do Mano que ele fica bom rapidinho. Esse aí também é um puta café com leite do caramba. Isso aí também. Isso aí é bom só no microfone. Meia xícara? Chega em casa, imagina. É meia xícara. Imagina, rapaz, que é um exemplo. Imagina, isso aí nem cappuccino, é café com é um pingado, né? Ô, Mano. Oi. E o ar-condicionado, rola hoje? Opa, você quer participar do quiz da Polo Ar? Eu quero. O cara tá mesmo, mano. Os caras passaram nem... Você tem ar-condicionado na tua casa, amigão? Tenho nada, mano. Passa o maior calor aqui em casa. Ih, maluco. Então tem que falar assim, ó. Eu quero participar do quiz da Polo Ar com oferecimento da Carrier. Eu quero participar do quiz da Polo Ar com oferecimento da Carrier. Boa, mano. Então você vai participar. Fala igual, mano, caipira. Eu quero participar. Mas tá certo. Eu tenho origens interioranas, ô Motinha. Eu tenho origens made in sertão. É, mano, é louco. Made in sertão, from sertão. Ajuda aí, hein, mano. Que nem você ajuda os caras que liga aí, hein, meu. Ah, não sei, velho. Você viu que, ó, semana retrasada, o cara perdeu aqui. O cara não falou, a gente deu algumas dicas, o cara errou. Sabe por quê, amigo? Nós temos aqui um protocolo, velho. Tem dias que o quiz tá mais bonzinho e tem dias que... o quiz tá um pouco mais complicado, mano. Mas eu acho que você vai matar, mano. Vamos lá. Quantos anos você tem mesmo, David? 32. Tá bom. Então, amigão, o negócio é o seguinte. Eu vou fazer três perguntinhas pra você. Eu vou explicar como é que funciona o quiz. Eu acho que você já sabe, mas é sempre bom explicar novamente pra que você não tenha nenhuma dúvida, tá bom? Beleza. Então, o negócio é o seguinte. Vou fazer uma perguntinha referente a Polo Ar, uma pergunta referente a Carrier e uma pergunta de conhecimentos gerais de futebol, tá bom? Se você acertar as três... você leva pra casa um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs, tá bom? Fechada. Então vamos lá. Amigo 1. Há quanto tempo a Polo Ar está no mercado de ar-condicionados? Há quanto tempo a Polo Ar está no mercado de ar-condicionados? Entendeu a pergunta, né? Entendi. O negócio é o seguinte, vou te dar três alternativas, tá bom? Atenção. Anota aí. Alternativa A, 200 anos. Alternativa B, 90 anos. E alternativa C, 35 anos. Há quanto tempo a Polo Ar está no mercado de ar-condicionado? Alternativa C. Qual? Alternativa C, 35 anos. Boa, velho! Matou, mano, matou. Matou na primeira. Ó, matou na primeira. É verdade. Fez igual o Bruno. O negócio é o seguinte, mano. Vou pra segunda pergunta, tá bom? Beleza, tô um pouco nervoso, me ajuda aí, mano. Ah, mano. Me ajuda aí, me ajuda aí. Ó, amigão, tem que ficar calmo, mano. Relax, certo? Porque você tá prestes a ganhar um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs. Que baita presentão, hein? Ó, amigão, quando você tá com calor, você faz o quê? Fico minha banana aqui, eu ligo o ventilador e tento me refrescar. Mano. Aquele vento seco, né? É. O moto não precisa se refrescar porque ele já é fresco. Tá. Já tem meu polo ar. É isso aí, mano. Ó, amigão, em que ano Willis Carrier inventou o aparelho de ar-condicionados? Em que ano Willis Carrier, entre parênteses aqui, um semideus, inventou o aparelho de ar-condicionado? Amigão, você quer dicas ou você já sabe? Não, dá dica aí, mano. Eu não sei, não. Vamos lá. Alternativa A, 1850. Alternativa B, 1902. E alternativa C, 1995. Alternativa B, 1902. Boa, velho! Matou, matou, matou! Nossa, hein? Você tem dicas, hein, ainda. Tá indo muito bem. Olha, amigão, ajuda dos aniversários. Agora é a pergunta final, hein? É. Amigão, você já tá ali com a palheta, tá certo, do ar-condicionado e com a tomada na mão. Agora falta o principal, tá certo? Que é o aparelho, esse belo split highwall da Carrier de 9 mil BTUs. Você é São Paulino? São Paulino. Você gosta muito do São Paulo? Porra. Quem é seu ídolo no atual elenco do São Paulo hoje? Ah, o Mito, com certeza. O Mito? Mito, isso, Mito. Então eu vou fazer uma pergunta com relação ao Mito pra ver se você conhece mesmo. Se ele é o Mito, você deveria saber essa pergunta. E aí não tem boi não, velho. Aí não tem boi não. Tá certo? Tá certo. Você tem 5 segundos pra responder. Eu vou bobear, tá? Ó, é que eu acho que você vai matar. E se você é ídolo mesmo dos... Não, se você tem um ídolo mesmo chamado Rogério Ceni, se você é fã do cara, você vai matar essa perguntinha aqui, porque eu acho que é fácil. Fácil. Porque fácil. Em inúmeras oportunidades as pessoas comentam a respeito disso. Ajuda, você é o fã número... o número um do cara, o number one, eu acho que você vai conseguir matar. Tá bom? Tá bom. Qual a cidade natal de Rogério Ceni? Essa é mole. Qual a cidade natal de Rogério Ceni? Amigão, o negócio é o seguinte. Você quer alternativas ou você já sabe? Eu quero alternativas. Ó, vamos lá. Alternativa A. Tá anotando aí? Tô anotando. Sinop, no Mato Grosso. Alternativa B, Pato Branco. E alternativa C, Oscar Bressani. A cidade, mano. Vamos lá, amigão. Alternativa A, Sinop. Será? Ah, meu Deus. Ih, Marquinho. Olha, amigão. Amigão. Você perdeu. Perdeu, brother. Pô, é Pato Branco, meu cara. Meu Deus do céu. Não lembra do Pato Branco? Pato Branco. Rogério Ceni é paranaense, brother. Eu ia fazer quack, mas... Sinop é onde ele começou. Ele começou a jogar. Foi uma pegadinha do quiz aqui, cara. Ave Maria, rapaz. Porra, mano. É que parecia tão óbvio, igual aquelas perguntas de vestibular, né, velho? O cara fala, é essa. Aí você vai lá... Mas você ainda foi bonzinho que você deu alternativas. Você não precisa mandar alternativas, hein? Não, mas eu tava bonzinho hoje. É, rapaz. Pô, amigão, que pena, mano. Mesmo. É. Porra, fica pra próxima então, amigão. Beleza, vou torcer, mano, pra que você consiga ligar novamente numa sexta-feira e possa participar, tá bom? Tá bom, valeu, mano. Posso fazer um merchan aí? Pode, pode. Manda. Só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. A nova linha Bozano, mas a você ganhou, né? Ganhou. O kit Bozano você ganhou. Você ganhou também um boné Vista Aérea do Estádio 97. Valeu. Tá bom? Valeu. Falou, obrigado. Valeu. Sequência sem parar. Três ouvintes na sequência. Sem parar. É uma santa ajuda no dia a dia para economizar tempo, para facilitar os pagamentos. Você sabia que agora você pode pedir e pagar táxi usando o aplicativo Sem Parar Táxi? Sabia não. É, o Sem Parar tem aplicativo para pegar táxi e pagar, é isso aí. Você chama e paga o táxi com um único aplicativo. Não precisa usar dinheiro, nem cadastrar cartão de crédito. É o Sem Parar com você até no celular. Baixe agora mesmo, é grátis. Vai pro jogo, por exemplo? Vai com Sem Parar Táxi. Vai comemorar com os amigos? Use o Sem Parar Táxi. Sem parar, sempre com você, em todo lugar. Pô, fiquei com dó do rapaz, mas pô, não pode errar, que pena. O cara é fã do Rogério, não pode errar uma coisa... Ah, mas fiquei triste, mano. Mas é que é uma pegadinha, né? Mota, fala aí, Rogério, fala, notícia do São Paulo, rápido, Mota. São Paulo, vai, São Paulo. Muricy aí deve colocar o Centurion, né, pra ir no Centurion. Lugar do Pato. Mas, né? Tô achando que não vai. É, então, ele tá preocupado aí porque o menino tá meio tímido, meio... O Muricy, olha, algo, eles devem tá vendo lá, de algo muito importante em relação ao Centurion, de preservar o rapaz. Porque ele cogitou na coletiva sequer pôr no banco. Então, o Centurion deve tá aí... Então ele deve colocar o Thiago, né? É. Então, porque ele até falou que... até não colocar no banco. Ele treinou, inclusive ele treinou no Morumbi aí, porque ele falou que tem muito jogador novo. Acho que aconteceu alguma coisa mais séria, o Muricy abriu a porta assim do CT, ele tava com uma corda assim, com a cadeira assim. Não, você tá louco. Tô brincando, louco. Professor, não vou fazer isso, Muricy. Opa, mano. Melhor ajudar esse moleque, mano. Tô brincando de quê, cara? Não, tô brincando. Muricy, opa, mano. Aquela famosa... Puta, que susto. Eita. O time provável aí, vamos lá, vai. Não tem banheira não, né, no CT, né? Não, nos tá louco. Não tem banheira, né? Tem aquela de gelo, né? É, mano. Ah, deve ter sim. É, aquela de gelo, né? De gelo. Não, tô falando banheira no quarto. Vai aparecer igual a cantora lá, mano. Qual que foi a cantora lá? E a filha dela também. Parece que agora foi o gato. O gato também fez. Já desligaram os aparelhos da filha? Acho que não. Estavam pra desligar. Tava até querendo desligar no dia da morte dela. Se fosse aqui no Brasil, já tinha desligado. Já. Tá faltando luz? É. O gato também, Motinha. Parece que o gato tá na mesma banheira. Uma semana depois, verdade, mano. Acabou, tem que vender a banheira. Véio. Para, mano. É verdade, não teve nada disso. O gato se matar. Sim, o problema é a banheira. A banheira do mal, mano. Isso é um filme de terror. Aqueles bem trash, né? Com a banheira andando pela casa. O espírito maligno. O pezinho da banheira andando pela casa. Vamos, time. Vocês são um lixo. Ceni. Bruno. Tolói. Outra dúvida, né? O Dória, que levou uma pancada no tornozelo aí, ainda é dúvida, não confirmaram nada, não falaram, talvez vá de Edson Silva, né? Certo. É, Reinaldo. Denilson. Sim. Souza. Vai. Michel Bastos. Ganso. Né? Aqui é a dúvida. Centurion ou Thiago Mendes. E Luiz Fabiano. Entendi. Aí tem que... Eu acho que ele vai... Acho que na última hora ele vai colocar o moleque. Seria bom pra ele. Mas eu vou te falar, também não dá muita profundidade esse time não, hein? Se jogar sem nenhum atacante ao lado do Luiz Fabiano, também não dá muita profundidade. Aquele São Paulo do Tele, que só tinha um atacante, que era o Miller, o resto era tudo meia, mas todo mundo chegava na área com força e os cruzando, laterais jogando, muito, cruzando, né? Muito, né? Que não é o caso, infelizmente. Mas pelo menos dessa vez ele vai com um lateral, né? É. Verdade. Ó, mas eu vou falar pra você, viu, Sombra? Esse aí, o clássico de domingo ainda, tudo bem, perder pro Corinthians novamente, pode ser... Tudo bem o cacete. Não, mas é verdade. Não é ainda talvez o jogo mais importante pro São Paulo. Acho que o São Paulo vai focar muito mais no jogo do São Lourenço do que esse jogo contra o Corinthians do Campeonato Paulista. Mas é que tá, Motinha. Se a diretoria do São Paulo não quitar o que tá atrasado lá, bacana. Ah, mas começa a se coçar, véio. Começa a se coçar, porque o jogador, velho, pode morrer a mãe, pode morrer o pai, o cara não liga, velho. Agora, se não pingar o que o cara tem pra receber... Isso aí é péssimo. Eu só vou discordar, mano. Não é importante, talvez, pro Corinthians. Pro São Paulo, esse jogo tem uma importância. Não, lógico que tem importância. Eu não tô falando que não tem importância, o RG, mas o que eu tô comparando aqui é a situação. Esse jogo pro São Paulo, com relação ao Campeonato Paulista, não significa muito. Perder mais um clássico pode, talvez, aí gerar um pouco mais de polêmica, pode, talvez, desencadear uma crise, pode. Mas, em termos de importância... O São Paulo tem que focar os esforços aí muito mais na Libertadores do que nesse jogo de domingo. Sim, mas ganhar o jogo de domingo é o primeiro passo para você ganhar do São Lourenço. Exatamente. Que, aliás, não é moral. Na semana que vem, é na outra. Na outra. Né? Ó, mano, no Corinthians aí o Guerreiro voltou do Peru, né? Sim. E aí continua a novela. Renova, não renova o contrato? Como é que tá a história? Ele voltou com uma expectativa aí que se resolva a novela do Guerreiro, né? A expectativa cabe a ele resolver, Mota. Ele tem uma proposta baixar, do Corinthians na mão, que não é nada ruim. Tá certo? Porque o Corinthians aí tem. Naquela época, né? Não sei agora. Eu sou o Roberto, fala então, Guerreiro. Sabe aquela três, proposta, né? De 5 milhas? É 3. Reduz pra 3,5 aí, porque a alta do dólar ferrou com todo mundo. É. Né? Já é a negociação mais demorada, não é? No futebol brasileiro? Acho que não, RG. Porque quando você tem. Quanto tempo faz que tá esse negócio do Guerreiro? Ah, não, mas começou de fato, RG. O Corinthians naquela época, com o Mário Gobi ainda que. Foi antes da Copa que o Corinthians já tentou uma aproximação. Só que aí o Guerreiro teria aceitado a oferta que o Corinthians havia feito. Só que depois ele trocou os empresários ali. Ele falou que não gostaria mais de trabalhar com aquele empresário. Aí ele falou, tudo que ele tinha negociado, guarda pra vocês, porque eu não quero mais. Eu tô falando, pelo início da negociação, porra, já é um... Mas eu acho que as conversas um pouco mais contundentes começaram... Ele pode assinar quem ele quiser agora, mano? Já pode. Um pré-contrato ele já pode assinar. Mas eu acho que pro Guerreiro não é vantagem. Ele vai trocar o quê? Talvez aí um Mundial a mais no currículo, podendo ser protagonista no final do ano, como ele foi em 2012. O que que Mundial a mais? Ué, se o Corinthians ganhar Libertadores, ele vai jogar o Mundial. Talvez por jogar, sei lá, mais 1-2 anos na Alemanha, no Hamburgo, velho. Quem é Hamburgo na história do futebol? Para, vou amanhã. O Hamburgo é legal. Vou amanhã. Né? Nossa. Boa maionese, eu vou amanhã. Mas, ô Matinho, o que tá faltando pro Guerreiro, na minha opinião, é bom senso, vamos, cara. Vamos lá. Na boa, recebeu uma proposta hoje, Sombra, nas condições atuais, não só do Brasil, porque o mundo inteiro passa por uma recessão. A não ser, talvez, aí a Alemanha, que é a principal economia europeia, então, e o Reino Unido ali, com a Inglaterra e tudo mais, com exceção aí disso, até os Estados Unidos tá mal. E a Arábia? Não, os Estados Unidos que tá crescendo a economia. Tá crescendo, mas tá muito longe de ser os Estados Unidos que já foi. Mas também não vai jogador pra lá, né, Eu prefiro mano? Hoje, imagina. Na boa, Motinha, eu prefiro hoje aceitar uma proposta do Corinthians aí, de 5 milhões de dólares, tá certo? E um salário de 500 pau por mês, do que jogar hoje, desculpa, no Hamburgo, jogar no Emirados Árabes, jogar na China. Eu não iria, mas nem a pau, nem a pau. Mas você não pode falar pelos outros. Lógico que posso. Lógico que não. Eu sou como, na boa, Sombra, eu sou um guru desses jogadores. Mas é verdade, dependendo desses caras, esses caras só fazem besteira, velho. Os caras têm que ouvir o meu conselho. Aí o cara renova, não joga nada, aí o guru desce a casca aqui. Não, mas essa é a tendência, Sombra, porque quando o cara renova, ele começa meio que ficar acomodado. Isso é inerente do ser humano, a acomodação tá agregada com essa raça lazarenta que é o ser humano. Eita. Mas é verdade, Mota, a partir do momento que o cara, de 31 anos, que o cara tá roendo o osso pra tentar renovar o contrato, ele renovando, automaticamente ele coloca um stand-by, fala, opa, agora já tô mais tranquilo, eu tenho 3 anos de contrato, etc e tal. Acomodação é inerente à nossa raça, não tem jeito. Você acha que é por isso que o Sheik tá correndo tanto? Também. Ele também tem que renovar, né? Eu acho que o principal fator, Motinha, é a volta do Tite. Porque o Emerson aí, nitidamente, é um cara que mostra que gosta do Tite. Tá certo? Tá correndo pelo treinador. E aliado a esse fato, também tem a renovação de contrato. Porque o contrato do Emerson termina em julho também. Então, mano, os possíveis desfalques do Corinthians aí é o Renato Augusto, né? Que fez o exame aí, mas não constatou nenhuma lesão mais grave. Mas vai ficar de molho, né? E o Felipe aí que segue como dúvida. Você viu o que ele falou, mano? Que não sabe ainda a origem do que tá acontecendo com ele. Porque diz que é uma dor de cabeça forte e uma possível dor de ouvido, que pode ser no ouvido. Então eles estão investigando porque eles não sabem ainda o que tá acontecendo com o menino. Estranho, né? O cara falou que levou uma bombada na cabeça, será? Olha, dependendo do que for, Motinha, vale a pena sacrificar o ouvido, né? E continuar. Não. Lógico que é, gente. Ouve com o outro. Meu é no Deus, esquerdo, tá ouça louco. Com o direito, velho. Desculpa. Quando você tá num campeonato importante, aí não pode ficar perdendo o jogador por dor de ouvido. Ele mesmo falou assim que não tem medo de perder o lugar, porque o Edu Dracena é um bom companheiro. Tem tanta gente aí que às vezes aí perfura o tímpano e perde a audição e continua vivendo bem, mas gente... Ô, Motinha, tamo num campeonato importante, mano. Pode dar sopa, não. Todo guerreiro, tá certo? Todo soldado tem que estar à disposição do treinador, mano. Troca o tímpano, pô. É isso aí. Foram informações do Corinthians no oferecimento de HDI Seguros? É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Sabe o que nós vamos falar agora? Disso aqui, ó. Todo ano começa com o Réveillon, depois vem Carnaval, a Páscoa, férias de inverno. Opa, tem coisa errada aí, malandro. Cadê o risoto do Estádio 97? Já virou o calendário, você não consegue ficar sem ele. Vem aí a sétima edição do Resort do Estádio 97. Ai, menina, que luxo esse resort. De 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Eu e Matuidi também estaremos no resort. Um final de semana ao lado da turma do Estádio 97, com torneio de futebol society, futebol no videogame, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, o stand-up Rudy Landucci e muito mais. Cara, e o Rudy, cara, Landucci, cara, também, cara, vai estar lá, cara, falando muito, cara. Faça sua reserva na Lotus Travel. Ligue 2896-4665, 2896-4665. Liga logo, baralho! Liga pra Lotus Travel, porque vai ser muito gostoso! Pacote em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. O negócio é o seguinte, meu filho, para chamão de vaca, mano. Resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Ei, Tobias, vamos voltar de Nárnia e direto pro resort. Apoio, a Cassineira. Eu vou ficar no mesmo quarto que a Domênica. Ah, e você vai poder almoçar ao lado da Domênica. Você vai poder tomar café da manhã ao lado da Domênica. Você vai poder jantar ao lado da Domênica. Você vai ficar com a Domênica e todo o resto da turma do Estádio 97 lá no Bourbon. Bourbon Spa Resort é o resort do Estádio 97 de 22 a 24 de maio. Já marque aí na tua agenda, já conversa com a esposa, já arma com ela um esqueminha legal. Ah, você tem duas crianças, por exemplo, até 12 anos? Olha que beleza. Quando você faz o pacote do resort do Estádio 97 direto com a Lotus Travel, tá? Porque esse evento aí, o resort do Estádio 97, você só pode fechar com a Lotus Travel. Não adianta você fechar em outro lugar nenhum que você não vai participar. É só com a Lotus Travel. Ligue na Lotus 2896-4665. Pode ligar agora, tá lá o plantão da Lotus aguardando. É sexta-feira, o Tinoco segurou todo mundo, deixou ninguém beber cerveja na esquina. Tá todo mundo lá até tarde da noite pra guardar sua ligação. 2896-4665, ligue agora. Aí você fala, olha, eu ouvi dizer, é verdade. Se for eu e minha esposa, mais duas crianças até 12 anos, as crianças não pagam? É verdade, fica no mesmo quarto, as crianças não pagam. Quarto com o casal. Com as duas crianças até 12 anos, as crianças não pagam. Mas e comida, bebida? Ó, comida, refrigerante, águas e sucos nos horários de refrigerante, não paga nada. É a maior moleza, você vai delirar. O resort do Estádio 97, que é um evento sensacional e nós estamos realizando já pela 7ª vez. É a 7ª edição do resort do Estádio 97. Participe, você vai curtir demais o resort do estádio. E ó, lembrando, hoje, quem fechar hoje ainda, ganha par de ingressos para a festa do Energia na Vé, do sábado que vem, dia 14, com o show dos Paralamas do Sucesso. Então ligue agora, fale lá com o pessoal da Lotus Travel. Ligue 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes, no Visa, Mastercard ou em 6 cheques. Tá? Aí facilita demais, né, RG número 2? Sim, em com seis certeza. Vezes, cara. 6 vezes. Pô, 6 vezes, velho. Você começa a pagar agora, né, por exemplo? Se manda o primeiro cheque agora, março, abril, maio, julho, agosto. Bom. Aí sim, hein? Bom. Então fala lá com o pessoal da Lotus Travel. Ratifico. Só na Lotus Travel você adquire o pacote do resort do Estádio 97, tá bom? 2896-4665 e pode ligar agora. Fala com o Tinoco, fala com a Cláudia e com os demais 7 anões, todos aguardando você participar e ligar e fazer a sua reserva. No mínimo, pedir informações a respeito, tá bom? Não paga nada, né? Lógico, ganha ingresso, né? Não paga nada. Ganha ingresso, na dica de nada. Se fechar o resort, ganha ingresso pra festa da véia com o show do Paralamas. Sim, bom. Um par. Tá bom? Estádio 97 da Energia 97 FM, que também tem o oferecimento da BV Financeira. Tá fácil não, hein? Tá fácil pra ninguém, né, Domênico? Você tá apertado com as contas aí? Tá precisando de dinheiro? Então, olha, a BV Financeira tem vários produtos de crédito pra você começar o ano mais tranquilo. E também para colocar os seus planos em prática. A BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimos com garantia de imóvel e muito mais. Então entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano, hein? Telefone da BV, anota aí. 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo, porque com a BV você sempre pode mais. É BV! É isso aí, narigudo! É a BV Financeira! Vamos a mais ouvintes. Oferecimento do Grupo Ester, o nome construído com história. Ligue 3284-7097 agora. Vamos ao vivo, vamos a mais ouvintes. Toca, Asdrubal! Bate bem, mano. Mano, tem um problema sério. Alô? Alô? Oi, quem fala? Oi. É o Bruno, mano. Ixi, amigão, você tá falando viva voz? A ligação tá muito ruim. Ou a água tá chegando aí, não? Pode tirar a viva voz. Ah, por favor, cara. Isso. Não dá a impressão que você tá dentro de um tanque, mano. É. Alô? Bom, agora melhorou um pouco, vamos ver. É Bruno, seu nome? Isso. Bruno Almeida Borges. Boa. Ah, da família Borges. E quantos anos, Bruno? 3.0. Aí, RG número 2, 3.0, Brunão. Puta, não vejo, ó, já tô contando, viu, mano? Com o quê? Com o quê? Ah, minha viagem pra, pra Barcelona. Ah, tá com a mala pronta, velho. Sim, e principalmente, sabe pra quê? É. Pra andar naquelas Alamedas, sabe que tem lá? Ah, tem nas Ramblas também. O Juan Marcão falou que lá é cheio das Alamedas. Mas o nome dele é Almeida. E o que eu falei? É Alameda. Está relacionado. Ah. Ele se chama Ramblas. E, ô Bruno, qual o bairro? É, Jardim da Missão. Como? Que? Jardim Missão. Missão? Adoro Missão. Você voltou pro Viva Voz? Não. Então fala bem perto do telefone, assim, respira. Jardim Promissão. Ah! Ah, bom. Aí, o Benjinha, você sabe onde é o Jardim Promissão? Eu gosto, eu gosto da promissória. Eu gosto de promissória. Eu prometi muito esse ano. Prometi se o Corinthians ganhar. É, o Promissão é o Promissinha, né, velho? É ridículo. Olha, ô, amigo. O Benja, que segunda-feira será comprovado aqui no Estádio 97. É. O quê? O Benja é um dos maiores corintianos que eu já conheci na minha vida, hein? Jura? Ele... Não. Ele com alguma frase... Ele, olha... Comprometeu toda uma torcida agora. Não, comprometeu nada não. A opinião dele, você... Diga que é a opinião única e exclusivamente do Narigudo. Eu não sei nem o que é. Eu acho que representa de todos os... Não, não acho não. Representa? Não acho não. Você não sabe nem o que eu tô falando? Mas eu imagino, deve ser alguma sacanagem. É. Então ele que fale por ele próprio. Não vai querer colocar a torcida do Corinthians em xeque não, rapaz. Ô, amigão. Bruno. Bruno. Oi, oi. Você trabalha com o que, meu? Eu trabalho numa montadora de veículos. Montadora de veículos, é isso? Isso. E você não recebeu a cartinha, não, velho? Tá de coletiva, não tá? Depende. Tá de férias... Não, não, estamos trabalhando. Ah, é? Aí sim, mano. Você já fez piquete? Devagar, né? Porque devagar. Tudo tá meio parado, faltando peça, mas... Mas que estamos trabalhando. O que você faz propriamente na montadora? Qual o setor que você trabalha? Eu trabalho com uma estação de robôs. Que aplica massa para vedação no chassi do carro. Legal. Pra evitar infiltração de água. Ah, ó, legal. Importante robôs. Isso. É, e funciona mesmo isso aí ou é mais ou menos? Não, funciona, funciona muito bem. É só parece que quem não conhece, vê assim, parece que é um negócio meio. Parece que é silicone. Simples, né? E tal, mas funciona muito bem. Não, não tá usando silicone, não, para baratear, não, né? Não, não. É, só mas, ó, é produto específico mesmo. O negócio é o seguinte, antigamente, Sombra, eu assisti o Gato Zap na Cultura. Sim. Lembra do Gato Zap? É um gato roxo lá que explicava uma parte de coisa. É, era muito legal, porque de vez em quando passava assim, algumas imagens aí de fábricas, indústrias, enfim. É legal, é legal. É legal você poder, por exemplo, aí, eu não sei se na sua empresa eles disponibilizam isso, amigo, mas o cara que gosta... Poder acompanhar talvez uma linha de montagem. A empresa disponibiliza isso daí? Para que o público que quiser talvez acompanhar como é que funciona uma linha de montagem, a própria visitação, como a RG citou aqui, É, a empresa disponibiliza isso daí, amigão, pro cara que quiser, aí o cidadão comum como eu? Sim, disponibiliza sim, mano. Você teve um processo aí e tal, tem muito pessoal de escola, mas visitante comum sim, você tem que enviar um e-mail pra empresa, eles ajeitam o horário. Mas eu, por exemplo, que trabalho em rádio, se eu chegar na... Uma empresa que acompanha, você consegue acompanhar uma linha de produção inteira. Não, mas por exemplo, eu... Até a montagem final... Eu não vou mandar e-mail, né, mano? Não, mas minha agenda é corrida, amigo. Eu não posso ficar mandando e-mail e falar, daqui 90 dias eu vou. Ah, eu mando que é de boa. Se chegar, por exemplo, na portaria lá e falar, ó, amigo, chama aí o brother aí que ligou lá na rádio lá, mano. O cara trabalha na linha de montagem aí, eu falei que eu queria conhecer, aí o cara falou que era só aparecer aí. Você não vai buscar na portaria lá e mostrar como é que funciona a linha de produção inteira ou não? Ah, também é assim, né, mano? O negócio é meio complicado, né, porque... Tem muita concorrência no mercado aí, tem sigilo industrial, então a visita acompanhada, né? Então, mas eu trabalho na mídia, o cara vai saber quem eu sou. Mas não é só você que é artista, né? É isso que ele quer falar. Não, mas não, ele tá falando que com medo de espião. Não, mas RG, esse negócio aí de acompanhar uma linha de montagem, essa visitação, aí eu acho que é um negócio legal, cara. Mas existe isso, tem. Não, pro cidadão comum aí, né? Mas os segredos não ficam na linha de montagem, o segredo fica lá quando os caras estão fazendo o projeto do automóvel. Também. Você já vai na parte de execução. Não, mas aí você tem na engenharia uns projetos, né, mas... Você tem, quando você tá pra lançar o carro, você tem um carro novo na linha, produzindo. Isso é interno ainda, né? Até o lançamento dele, tudo isso é interno, né? Ah, então os negros chegam e, por exemplo... Aprende celular, essas coisas? Aprende celular, não pode trabalhar levando celular, coisa assim ou não? Então, não, aqui a gente pode trabalhar com celular tudo, mas principalmente a época de lançamento de algum modelo, algum carro novo... O pessoal fica bem atento, tem segurança patrimonial, segurança da empresa, sim. Acompanha, e tem que ficar esperto mesmo, com o celular eles é bem vigiado. Ó, meu amigo aqui, ó, o Dair da Dedicação, falou, mano, já que ele não quer abrir a fábrica pra você, vamos comigo pra Manaus lá, que lá é tudo nosso. Ah, vou sim, Dair. Do lado. É nós, mano, vou lá pra Manaus, mano, na Zona Franca. Um negócio muito legal é ver a fabricação de pneu, da hora que nasce até a hora que termina, cara, é muito legal. Muito o Portuga era seringueiro, cara. É, ele tirava o leite do pau, mas hoje ele ainda tira. De pau vivo, viu, RG? E de pau vivo, ele falou que ele tem uma técnica que ele tira com a boca. Não! Você sabe que o Portuga, ele fazia isso mesmo, ele dá início, e quando você tá lá na fábrica, chegam aquelas carretas com aquele monte de gosma, né, que é a borracha. A borracha. E quem preparava aquela gosma toda, aqueles pacotes, era o Portuga. Ele se dá bem com a gosma. Ali deita e rola, mano. Que time às vezes você espirrava torce, no Bruno? Vai sombra, não ouvi. Seu time. Tricolor. Tricolor. Tricolor, vai no jogo domingo, Bruno? Pô, não vou não, não vou não. Tá certo, mas se você tentasse comprar ingresso também não ia ser uma facilidade muito grande, né? Então, tudo bem. Você mandou seu e-mail. É um incentivo muito grande pra poder ir, né? Agora é o seguinte, o que falta pro São Paulo... ser um time que a gente pode confiar como candidato a brigar pelo título da Libertadores. E os demais títulos do ano, claro. Pô, isso tá complicado, né, cara? Porque a gente acha que esses reforços aí ia vingar. Eu já vi o ano passado se recuperando de 2013 e veio o ano passado muito bem, né? E até o Diego Gustavo, você falou que foi nota 10 com a contratação. Eu não concordo, até na primeira vista eu até concordaria, mas depois eu diminuiria essa nota 10 aí. É? E que faltou? Eu achei que o Carlinhos e o Bruno, os dois laterais aí, não foi o que a gente esperava. Eu tô achando o Bruno muito fraco. Mas o Carlinhos só jogou até o amistoso lá em Manaus, hein? Também não teve mais chance. Então, isso é um ponto negativo também, porque o cara mal chegou e não joga. Não, mas machucou. Então, mas... Ele não podia machucar. O cara não é canelinha de vidro, o que que é também, né? Porque... Eu não achei muito fraco, cara. É mesmo? Acho que o Hudson tava até melhor do que ele. Você tá certo, vai sentir falta nenhuma. Vai fazer falta nenhuma. Por quê? Ué... Opinião, que o cara vai entrar, vai resolver, gente. Calma. Era importante, São Paulo tinha que ter, pô. E quanto ao jogo de domingo com o Centurion, que tá nesse dilema, joga, não joga, faz a timidez dele, eu acho assim, se o cara tem potencial pra jogar, ele tem qualidade pra jogar, tem que colocar. Tem que pôr pra jogar. Se tiver que apostar, tem que apostar num jogo, mesmo sendo contra o Corinthians, que tem toda a pressão psicológica em cima aí pra gela ganhar. Gela mesmo, porque é embaçado. Mas diz que o cara tá emocionalmente fragilizado. Onde, se perder, não vai prejudicar no campeonato. E aí, assim, tá, vai se soltando. Mas você não acha que parece que abriu o treino amanhã pra torcida do Morumbi também, né? Pra dar um apoio aí. Mas você não acha que botar o cara num momento emocional, que o Muricy diz que não é bom, botar o cara num momento que emocionalmente não é bom, não pode queimar o rapaz? Custou caro, hein? Pode, mas também pode ser que ele se dê bem. Imagina aquele maluco que meteu essa história toda. Imagina aquele maluco que meteu os 12 milhões lá, Sombra, na contratação do moleque, como é que ele ainda deve estar agora? Não, mas aí é que tá. O São Paulo deve pagá-lo independente, não significa que vai vender. Que ele tem. Ele perdeu dinheiro. Veja bem, o Vinícius Pinotti, o empresário que deu o dinheiro, ele deu dinheiro pro São Paulo, tá bom? Sim. Então, assim, quem tem que pagar ele é o São Paulo. Não é o que vai gerar de renda uma possível venda. Ele não é dono de pedaço de Centurion. Então, amanhã não significa que o São Paulo tem que pagá-lo com dinheiro do Centurion. Diferente, por exemplo, lá do conselheiro do Palmeiras, que comprou um pedaço do Valdívia. Você entendeu? Sim. Se desvalorizar o Valdívia, aí o cara realmente ele entra numa barca furada danada. São Paulo vai pagá-lo, independente do Centurion. Então, mas é que tá, Sombra. O cara fez um investimento alto. Se o jogador desponta, se o jogador já começa a mostrar que é o novo Neymar, teoricamente ele já cria uma expectativa de venda do atleta. O São Paulo já pagaria o cara. Não, mas tudo bem. O São Paulo falou que vai pagar aí, sei lá, qual o prazo estipulado pelo próprio Ataíde Rio Guerreiro, quando ele ligou aqui, ele falou, não, o São Paulo vai dar um jeito, isso vai pagar com juros de mercado, juros baixíssimos, etc. Mesmo. E tal. Mas é um negócio preocupante. Mas não é preocupante pro cara que deu dinheiro, é preocupante pro São Paulo. Ah, mas pro cara também, Sombra. O São Paulo tá numa dificuldade financeira como todos os clubes brasileiros estão. A partir do momento que o cara é um tiro na água, não tô falando que vai ser, óbvio que não. O cara vai ter muito tempo ainda pra poder se adaptar ao futebol brasileiro, pra jogar aqui, enfim. Mas numa dessas, o cara já começa a falar, putz, malandro, eu preciso de dinheiro. O negócio é o seguinte, acho que o que tá em questão aí é o seguinte. Eu emprestei o dinheiro pra você. O meu entendeu? Agora, o que você vai fazer com o dinheiro não é problema meu. Agora, eu sei que eu vou receber porque emprestei pra você. Entendeu? Eu não emprestei pra você comprar um carro e depois você vai fazer negócio com esse carro, se você vai conseguir revender ele lá na frente. Eu sei que você vai me pagar. Não acredito. Você, porque, ó, é o seguinte, o que vale é você emprestar pra quem você acha que tem credibilidade. Tá? Agora, se o jogador vai se dar bem ou não vai dar bem e o pagamento depender disso, acho que o cara teria calculado isso muito antes. Agora, o cara é empresário, mano. Não é possível. Ah, né? Mas se o cara tivesse calculado, o cara não teria investido essa quantia no futebol. Imagina, mano. Duvido. Olha, pelo que eu entendi, o cara emprestou por ser um apaixonado. Emprestou pro São Paulo, independente do que virar, do se vai virar ou não o Centurion. Outra coisa. Pô, se você me empresta um dinheiro pra que eu possa abrir, uma empresa, tá? O Sombra emprestou uma quantia, vou abrir uma empresa. Tá, mas só que a empresa do São Paulo não é só o Centurion. A empresa São Paulo é cota de futebol, de receita de TV, de uniforme, de patrocínio, de bilheteria. Então, mas, é diferente, ele não tá emprestando dinheiro pra alguém que não tem nada na vida. Mas o Ataíde, ele não especificou aqui qual que vai ser a forma de pagamento. Vocês acompanharam em algum outro lugar, algum outro canal, que talvez tenham detalhado isso daí? Em quanto tempo São Paulo tem que pagar o cara? O próprio empresário, o Vinícius, disse que assim, olha, São Paulo não tem um tempo pra pagar. Diz que vai pagar, mas não tem um tempo certo aí pra pagar. Se você quiser me emprestar dinheiro nessas condições, eu aceito também, viu? Como é que é, Vinícius Pinotti? O nome do cara? É. Aí, Vinícius, se quiser me emprestar aí também a quantia que você deu pro Centurion, aí eu aceito. Mas você não é o tricolor, né? Tenho muito mais credibilidade, velho. O que você vai dar pra ele? Tenho muito mais credibilidade, mano. Tá brincando, meu. Brincando. Agora, que chama atenção, é estranho, né? Eu tava falando paixão, em off aqui com o Mota. Porque o cara chega. Você fala no ar. Não. Por que fala em off? Porque ele tava escutando o cara falar. Porque vocês estavam conversando. O que chama atenção é a maneira como ele estreou, estreando bem, né? Despertando uma expectativa na torcida. E de repente o cara cair nessa coisa aí, né? De baixo astral. É estranho, cara. Porque não deveria ser assim. Deveria ser assim se o cara tivesse feito uma estreia ruim, tropeçado na bola, a torcida xingando. Vem cá, não tem já. Olha, o Muricy jogou no México. Estranho, não dá, né, pro Muricy mandar um espanhol com ele? É, foi. Que ah, Muricy jogou lá no Puebla. É, Luiz Fabiano também. Não, o Luiz Fabiano tá fazendo jogou, isso. Ficou jogou um tempão na Espanha lá. Ah, o Rogério é um cara inteligente, deve saber falar espanhol também. Ó, pega esse cara, vai dar uma sacudida no cara. Vou contratar o Lugano pra ficar de babá do cara. É, mas o Luiz Fabiano tá fazendo a babá, não, parece. Contrata o Lugano, aluga um apartamento pros dois e o Lugano dorme no quarto ao lado. E ele deixa ele dormir com a luz acesa. Faz às vezes. Até ele se acostumar. Faz vai dar medo dormir com o Lugano. Hein, mano, faz às vezes, né? Ei. Verdade. Diz aí, Bruno. Bruno. Oi, oi. Você tá aí, Bruno? Diz, Bruno. Me ouvindo? Sim. Agora sim. Alô? Não seria o caso de... Xiii. Acho que ele foi atropelado por um automóvel lá na linha de montagem. Olha, infelizmente caiu a linha do Bruno. Mas, ô Bruno, fica o agradecimento aí você, cara. Tua linha não tá muito legal, infelizmente. Não foi possível... continuar com a sua ligação no ar, mas ganhou um boné, estádio 97, vista aérea. Você sabe que o César Cielo, o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo, é o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, rápido, mas rápido mesmo, é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto, você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais, nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI Bate Pronto móveis. Veículos boa, que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você não economiza tempo, porque não tem essa de esperar vistoriador passar. Passa na oficina, nada disso. Muito mais inteligente, não é? Com o HDI é assim, de Bate Pronto. E não esqueça, com o HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro. Porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros. É de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Mota. Oi. Santos, Mota. RG. Hoje diga o lá, grande Matinha. Assunto aí foi a saída do Anderson. Continua sendo, né? Continua sendo. Os líderes do grupo aí do Santos, né? O Elano, o Robinho, o Ricardo Oliveira, né? O David Braz. Eu não sabia que ele era um dos líderes. Nossa. Mas falaram que é. Ele tá, deram uma coletiva aí. Nossa, David Braz é o líder? É, né? Falaram líderes, né? Então, vou colocar ele na panela porque ele tava ali. E deram uma coletiva pra dizer que não fizeram festa, né? Quando souberam da saída do Anderson. O que aconteceu, falou que houve o Robinho avisou pra todo mundo via Zap Zap, né? Sim. E aí, a molecada, né? Os mais jovens mandaram aí o Zap Zap e tal pro um jornalista, né? E comentou que fez até a matéria sobre isso, né? Que era do Globo, que era o Bruno. E então, o Robinho comentou, falou assim, essa coisa de juvenil, né? De moleque e tal, que fez essa brincadeira e tal, mas não era pra expor isso, né? Lógico. Mas não houve nenhum momento aí que eles pediram a cabeça do Anderson, ninguém pediu a cabeça do Anderson, foi um comum acordo entre o presidente e o Anderson, segundo o Robinho, né? O e realmente o presidente falou isso ontem, né? E o né? próprio Anderson também disse que foi um acordo. É. E então tá aí, né, já aquela história. Agora, quem será o novo técnico do Santos? Então conta aí que o Dorival estaria muito perto de fechar com o Santos. É. Que tá pegando aí uma parte aí de tempo de contrato, né? Com a base salarial aí, parece que já está acertada. Mas o tempo de contrato aí, o Dorival queria um contrato mais longo e o Santos não quer. Pois é, Dorival chega, mas já tem... até esteve muito bem, né? Até o episódio versus Neymar, mas estava indo bem, estava... E é estranho, né? Vai entrar numa crise exatamente igual, legal, né? Então, é isso que agora chama atenção, porque volta, mas volta quase que numa condição igual, né? Então. Tem um outro moleque lá. O outro moleque, né? Que tá dando mesmo, né? Que pode peitar, quer dizer, tem a situação dividida. A pressão, né? De garotos e dos medalhões, quer dizer, é complicado. Tem que ter muita personalidade para assumir e para segurar essa bronca. Agora, é um aviso aos líderes do grupo. Tem um jogo importante, passa a ser importante. né, o jogo de domingo contra o Botafogo e passa a ser importante o jogo, o clássico contra o Palmeiras. Porque se vocês líderes e se vocês jogadores perdem, a coisa vai perder o controle o definitivamente. Domênico, quando você não está presente, o Domênico diz que o Palmeiras vai bater na cara do Santos. E não é com a mão que vai bater o Binguelo. Aliás, ele já acalmou mais porque ele realmente reconhece que está um pouco difícil de eles baterem na cara do Santos ultimamente. Sim. Só ver, como diz o nosso garoto prodígio, é números, é matemática. São números. Então... Não tem jeito. Mais alguma coisa aí do Santos, Mota? Não, só isso. Não, nada? Então tá bom. Vamos trazer aqui mensagens. Mensagens que vêm através do aplicativo da Energia 97. Vamos ver quem mandou mensagem pra gente. É o Carlos. De onde de Cangaíba que vocês estão falando? Porque uma quadra da Ticuatira da minha casa pro estádio dá só 2,5 km. Tá louco, só se ele mediu com um palitinho de fogo. Mas é verdade, Sombra. A Ticuatira é uma avenida enorme. Mas ela é grande, precisa ver onde que um tá. Por isso que eu tô falando. O ouvinte tem razão quando ele vem falar que essa quantia aí que você falou, Sombra, de 10 km, é impossível. Não, é inviável. Eu não. Quem falou foi o Google. É inviável. Da onde o ouvinte tava ali em Cangaíba, pra lá não dá 10 km, mas nem a pau. Quem falou foi o Google. Mas nem a pau. Eu tô a 8 do Murumbi. É que a Ticuatira... Não é negar a tecnologia, não. Não, não é questão de negar a tecnologia, mas se você pegou como base o ponto, o Marco Zero na Praça da Sé... Não é. Tem Marco Zero, você tá louco? Lógico que é, você deve ter pegado o Marco Zero como parâmetro aí pra dar 11 quilômetros. O cara na Zona Leste, ali na Ticuatira, RG, dá Penha pra lá, não dá 11 quilômetros. Cangaíba ainda mais pra lá, dá Penha. Só que você não pode colocar uma linha reta, né? Você tem Mas rua, Cangaíba né? Ah, não, Cangaíba não, a Ticuatira. Ticuatira é uma reta só, velho. Vai até perder de vista. O Igor Lopes... Acho que no São Paulo, quanto mais opções, pior fica. O Muricy não consegue montar um time competitivo. Quando não há muitas opções, ele trabalha bem. Vai ser difícil esse ano, diz o Igor Silva Lopes. Sobrou pro Muriçoca. O Reinaldo Batistella. Mano, quem você prefere que o Corinthians pegue no Mundial? Ai, meu Deus, mais um. Mas olha, peraí. Pelo style Real Madrid, pra eu falar que é freguês mesmo. Nossa, meu irmão, olha, cansou. Diz que sangrou pra ganhar do São Lourenço. Aonde? O negócio sangrou. É o seguinte: hoje, se tivesse que escolher um time, com todo respeito ao Barcelona, que será um freguês do Corinthians com o passar dos anos aí também, o Bayern, mas hoje o melhor time da atualidade eu acho que é o Real Madrid. O Corinthians deveria pegar o Real Madrid e passar o babão. O Bruno Mafra. Boca. Galera, o que vocês sabem sobre os times da Major League Soccer? Times americanos para Libertadores no lugar dos times do México. Vamos, Dodô, vamos, Verdão. Não sei de nada. Cara, não sabemos de nada. O que dizia um tempo atrás aí, que de repente ia colocar os times americanos também na Libertadores. Mas eu acho que é complicado, né, Sombra? Esse lance aí de mexicanos jogarem aqui e os brasileiros jogarem no México. Você tá indo para um outro continente, cara. É embaçado. Você viaja muito. O horário de viagem é complicado, RG. O cara vai ficar, sei lá, 12, 15 horas no avião. Não. Os americanos vierem jogar Libertadores, aí eles falam, vamos largar esse negócio de futebol, porque não tem nada a ver. Ruim. Os caras xingando ele, jogando pedra, imagina. É pior ainda, porque, porra, o cara não vale porra nenhuma. Não, peraí. Os caras não merecem. Os americanos não merecem. Eles não merecem chegar e falar assim, eu vou jogar com o Cerro Porteño. Os caras jogando pedra na lateral. No Defensores Del Chaco. E os caras se sentirem como se estivesse no Irã, com os caras com escudo, pra tomar pedrada. Imagina o FBI descendo no campo, já pensando, né? CIA, estão matando o americano, vamos matar. Primeira pedrada, os caras nunca mais aparecem. Estou falando, nunca mais. O mexicano deve gostar muito da Libertadores, Sombra, porque, ó, o brasileiro, quando vai jogar no México, fica, ai, porque, meu Deus, 15 horas de viagem, aquele monte de frescuraiada toda, tá certo? Isso quando você pega um time mexicano. Que quem vem de lá, não são 15, é menos tempo, é verdade? É, mas tem a volta. O negócio é o seguinte, mexicano, RG, ele tem que descer pra América do Sul aqui pra jogar todos os jogos. Porque dificilmente ele vai ter Chivas contra Atlas, velho. É verdade. Tá certo? É difícil você pegar um jogo local ali dos mexicanos. Ele sempre tem que descer pra América do Sul. Imagina, pegar aqui, ó, Argentina, Brasil. Pô, é complicado, velho. Pros caras é pior ainda. Ednilson Bertin. Ednilson. O fim do mundo está perto. Antigamente, os amigos se encontravam no bar, restaurante, tomando uma cerveja gelada, comendo uma porção, tirar gosto, para bater um papo. Agora, as gaivotas do Estádio 97 lançando moda se encontram no salão de beleza, um fazendo unha, o outro depilando para colocar fofoca em dia, se bobear ainda tomando um chá da tarde. Meu, temos que respeitar a opção das pessoas. Cada um. Que gaivota? Não entendi o que ele quis dizer. O Murilo Martins, todo mundo entendeu. Murilo Martins, o lado bom de quando tem pouca gente no estúdio é que conseguimos ouvir as sábias palavras do RG número 2 com mais frequência. Ó. Quero te dar uma moral, RG. Você vai agradecer? Moral agora. É, mas é isso aí, é importante. Não é, é que o Domênico tem a maldita mania. O Domênico tem alguma coisa contra o RG. Tem maldito, o RG vai falar, o Domênico vai querer dizer, porra, velhinho. Não é o... Abafa. Não é o Domênico, não. Não é o Domênico. É Capivara? Não. É o Domênico. Pergunta quem é, não é o Domênico. É a Peppa. É o Portuga. É a Peppa. O Alan dos Santos. Já que voltaram a falar sobre os metrosexuais, eu tanto me depilo quanto faço unha. Sou casado e muito bem casado. E minha esposa pode garantir que sou homem. Sim. Vai nessa, bobinho. Bacana. Mas é verdade. Vai nessa, bobinho. É que eu não vou falar aqui o negócio, mas é muito forte. Casada com o Ricardo, ué. Qual o problema? Mas é verdade, velho. O cara se cuida, RG. Isso aí não é demérito, não. Vem você também agora. Você faz unha também? Então, não, eu não faço unha. Ele tá falando que faz unha, se depila. Mas eu respeito o cara. É que o Benjamin, ele tava com uma posição ali, RG, que tava realmente muito complicado. Não sei, se apertar esse aqui também, hein? É que o Benjamin, ele faz unha de bruxo, não sei por quê. Mas, ó, tem... E o Papa Nicolau? Tem um aí que vem na mesa aí, que usa base. Portuga. O Portuga, ele anda como... É como se fosse uma escovinha, RG, que é pra polir a unha. Você já viu isso daí? O Portuga tem isso no chaveiro, é verdade. Você nunca viu? Não. É como se fosse uma pedra pome de polir unha. É verdade, você nunca viu isso daí? Ele faz a unha da capivara, gente. Ave Maria. O Cristiano. Mas também Ramos. O Portuga tem que dar um valor na unha, velho. Porque é a única coisa que se salva ali, velho. Portuga é um catado de coisa ruim, gente. Você viu o pé do Portuga outro dia de chinelo aqui, velho? O Portuga tem um pé de subir em coqueiro, mano, com umas unhas pretas, velho. O pé do Portuga parece do Marara, hein? Que maldade. Gente. É verdade, mano. Que maldade. Eu falei pro Portuga, cuida disso aí. Isso aí vai subindo pra perna, velho. Veja a outra lá, né? O Cristiano Ramos. Já que o mano diz que apara os pelos do peito por questão de higiene, perguntem pra ele se ele apara os do butico também. Lógico. Vem aqui, mano, que eu aparo o teu. Fazer uma tosse higiênica em você, o seu cretino. Né, mano? O Marcos Patrício. Olá, não rolou mais um coral de Mansur no atendimento do telefone? Não. Manda um abraço aí, chupa, mano. Agora o Mota só tem olhos para... Aidar. Não tem. Perninhas para... Não. Antes, quando era o Mansur, era dirigente lá do São Paulo. Nossa. Lembra, aquela vez foi da hora. O Mota colava no Mansur de um jeito que, meu Deus, agora. Eles ficaram bravos. Só quer saber da Aidar. Só de correria, né? Só do Aidar. Só do Aidar. Quer correr atrás do Aidar. Brincadeira, é correria. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. O Arlindo Macedo, sou Arlindo palmeirense, moro no Jaraguá, escuto vocês há muitos anos. Parabéns pelo programa, melhor do Rádio Esportivo de São Paulo. Obrigado. Mandem um amo ela pra minha esposa Vandi. Tem uma crítica a fazer. Essas piadas do RG não tem graça nenhuma. Tá certo. Que horror. Não é só de elogios que, né, a gente vive, né? A gente vive de críticas também. Ah, mas essa aí é daquelas que vai pro fim de semana triste, né? Não fiquei chateado de ler essa agora. Eu sei, fiquei chateado agora. Imagino que você não esperava isso, velho. Não, você tem que estar preparado pra tudo. Mas não é só você que vai triste pro fim de semana. Roger Monteiro. Galera, o áudio tá baixo. Tô aqui com o smartphone e não estou ouvindo a voz da galera. Apenas a voz chata do Mota. Obrigado. Olha aí. Obrigado, beijo. Me liga, me twitta. Mota? Sim. Aidar ligou. Vai atender o telefone, porra. Ai, ai. E o ex que vai atrás do ex? Ai, ai. Já tá lá. Benja. Venha me limpar. Não acho legal você ficar atacando uma pessoa que não tá no estúdio. Ah, tá bom, olha lá. Isso não é legal. Benja. Isso não é bacana, não. Me traz a janta. Ai, Esse aí é não estádio, é legal. Esse é o Estádio 97 de Energia 97. É no oferecimento de Bozano? Opa, é isso aí, Sombra. Sexta-feira, a galera se preparando. Todo mundo aparando os pés. Afiando a espada, velho. Hoje tem, mano. Hoje tem, mano. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Eu sei que no dia a dia, às vezes, você toma aquele sol, tá certo? Aquela poeira, aquele vento, a pele vai ficando desgastada. Tem que dar um talento, velho. E nada melhor do que essa exclusiva tecnologia B-Effect. Eu garanto pra você que você vai curtir, tá bom? E tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, que oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Por exemplo, o Domênico, ele vem aqui de vez em quando e fala, mano, olha o tamanho dessa pizza aqui, ó. Às vezes tá no cotovelo, às vezes tá no punho, velho. É que ele transpira muito. Domênico, tem que usar o antitranspirante da Bozano. Esse aqui é fera, 48 horas de proteção, cara, é top. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha, o Marcos Antônio de Freitas Pereira, ele manda um e-mail aqui. O Marcão perguntando sobre uma frase do Benja. Fica tranquilo, Marcão, que segunda-feira a frase será veiculada. Não, não será. E abalará o território alvinegro. Ah, não. Abalará, não abalará nada. Abalará, ah. Abalará. Mas você nem sabe, mano, qual é. Ah, mas abalará. Eu imagino. O Benjamin é um cretino. É isso aí. Agradecer também aqui. O Lucas Vieira Sombra, porque você nunca leu minha mensagem, assinado do Lucas Vieira. Aí, Lucas Vieira, acabou de ler. Acabei de ler. Tá vendo? Enquanto no inventário teletransporte, não dá para os times dos Estados Unidos jogarem Libertadores. Assinado Frederico Lira. Boa. E a educação também, né? É, deixa eu ver aqui quem que mandou aqui. Jova Rural. Jova Rural, Zona Norte. Gilberto Martins, do Jova Rural. Jova Rural, você entra no busão, tem um búfalo dentro aí. Amigos, o Benjamin. Que isso, Jova Rural? Jova Rural é um bairro aqui na Zona Norte de São Paulo. Do Jassanã, pra cima da Brasilândia ali, mano. Da hora, mano. É sim. Jassanã. É o Jassanã. É o pedaço do Jassanã ali, verdade. O tá, boi na rua. Gilberto Martins, ele fala aqui, amigos, o Benjumano passeando na Vila Maria. Qual seria o nome do filme? Benjumano passeando na Vila Maria. Moleza. Isso é muito fácil. Muito fácil. Qual seria? As Patricinhas de Beverly Hills. Imagina seu pai e teu tio numa cabana. Ah, é o Brokeback Mountain. Ah, o cara foi bem. Cara foi bem. A Beverly Hills Brasil. Moral pro Mané. Patricinhas de Beverly Hills. Vamos aí. Vamos trazer o último 20 da noite no oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. O oferecimento também da BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Toca, Asdrubal! Alô! Boa noite! Boa noite, quem fala? Walter. Walter. E... qual o seu nome completo, Walter? Walter Paulino da Silva. Walter Paulino da Silva. E qual a idade, Walter? 5.3. Aí, a Regina número 2, 5.3, o Valtão. É sinal que o Walter que cria alguma coisa, né, em cima do nome dele, né, velho? Ah, mas domingo Walter São Paulino demais no Morumbi. É, não sei, não sei, acho que não, hein. É. Será? Boa, conseguiram boa. Vender os ingressos lá ou não? Olha, eu não sei, cara. Mas acho que eles podiam contratar pelo menos alguém do Jardim da Infância, que talvez cuidar, funcionasse, né? Melhor, né? Antigamente você via, né, véspera de clássico, o cara falava, pô, 15 mil, 16, 20 mil, 30 mil vendidos e tal. Mas tá hoje, mas você tá pode ver, sexta-feira, né, 8 horas da noite quase, mas você não vê uma, não sabe, mas nada. Mas acho que até o centenário do Tricolor as coisas vão começar a funcionar. E o Walter, qual o bairro? Grajaú. Grajaú, na Zona Sul. Grajaú, bom é aquele lá próximo de Vila Isabel, próximo do Maracanã. Aquele é bom. É. Foi muito ali, Henrique? Não conheço. E eu, Valtão, trabalha com o quê? Eu estou motorista atualmente. Estou motorista. De quem? Que de quem? Pessoas importantes? Gostaria, viu? Gostaria, mas não. Ah, o Ben já acho que tá precisando de um motorista agora que ele mandou embora o motorista que ele tinha. Ah, mandou? Vou me candidatar a vaga. É. Aí é bagaço, hein? Mas sabe, sabe dirigir busão, velho? Porque é o carro do homem é um ônibus. É o carro do Bob. Mas, ô, amigão, você é motorista o quê? De caminhão, de veículo particular? Van. Mas você tá transportando o quê? Carga ou crianças? Não. Ou os dois? Pessoa. Parte em carga, parte em criança. É que ele fica falando, Vila Sônia, Vila sei lá o quê. Não. Você não fica? Van, de turismo. Então tá bem. Vamos, já deu a hora, já viu, já fotografou, vambora. Tem o almoço, né, assim? É verdade. Mas, velho, você... É mais ou menos por aí. Mas você é um mágico, velho. O turista, quando ele vem pra São Paulo, você leva ele pra conhecer o quê, velho? É verdade. Você leva o Ibirapuera, você vem do carro, não precisa nem descer. Ele tá duas voltas no Ibirapuera. Isso aqui é uma porra, Museu do Ipiranga. É, MASP. Avenida Paulista, aí, eu falo Avenida Paulista. Nossa, você vem fazer o quê? Ó, trazer o cara... Prédio da Energia. Trazer o cara hoje pra conhecer a Avenida Paulista bem, tá cruel, hein? Desculpa, mas turista de onde? Do exterior ou do resto do Brasil? Variado. Variado, é o que pintar, né? Porque o que vem aí do resto do Brasil é fazer ainda dá pra enganar, né? Dá pra fazer compra. Porque o Parque do Ibirapuera é muito bonito. O Parque do Ibirapuera é um bom parque. Ah, é bonito quando tá aquela fonte iluminada lá que você vai pra ver o showzinho. Mas é um bom parque. Ah, é legal. Bonito o Central Park, agora, cá entre nós. Que... Não, tudo bem, verdade. Terra Sagrada lá tem um puta parque. Porra de Central Park. Qual é a diferença do Central Park? Toda. É, você vai ver um dia que você vai lá, você vai parar com essa birra anti-americana. Lá só tem RG, o Strawberry Fields. Entra aí pra você ter uma noção do que é o Strawberry Fields. Também, não, mas é uma homenagem ao John Lennon. Aquele mosaico imbecil no chão. Não, mas é uma homenagem ao John Lennon. O RG agora tá se internacionalizando, né? Agora vai conhecer o mundo. Não, né? Fica um monte de tonto sentado em cima de um mosaico. É, nada a ver. Chorando a morte do John Lennon. Aí não, fica o Chip lá fumando um. Não dá, hein, velho. Chip fica logo em casa. É melhor ficar aqui no Ibirapuera, na grama, dando uns cata, velho. Ah, é brincadeira aquilo também, hein? Ô, o Sonic aí tá buzinando aí, ó. É, velhinho, agora eu vou pro mundo, velho. Começando pela Espanha, pelas Europa. Pois é, né? Agora que. Segura aí agora. Eu não queria. O Sombra ficou me enchendo o saco, agora vai ter que aguentar, velho. Agora vai. Agora aguenta. Pois é. E ô, Valtão, então, como a gente tá chegando próximo do final do programa, vamos falar de futebol, senão você não vai falar, né? Dá pra participar do quiz ainda hoje, porque o cara não ganhou mesmo. Ah, vou fazer rapidinho pra você, então. Vai, vamos lá. Negócio seguinte, amigo. Vou te dar uma boiada, mano. Você torce pra quem, Valtão? Tem que ser rápido, hein? O nome já diz tudo. São Paulino. É São Paulino, velho? É. Ah, duvido, mano. São Paulino. Não creio, não creio. Ó, amigo, o negócio é o seguinte. Vou fazer três perguntinhas, então, rapidinhas pra você, tá bom? Uma referente a Polo Aro, uma referente a Carrier e uma de conhecimentos gerais de futebol, tá bom? Mota, vamos rapidinho, lá. Mota. Tá pronto, amigão? Vamos lá, manda bala. Negócio é o seguinte. Quantas filiais a Polo Ar possui no Brasil? Alternativa A, 12. Alternativa B, 1.800. E alternativa C, 3.600. Boa, velho! Boa! Não deu nem tempo de eu dar dica, velho. O cara já foi lá, hein? É, tá rápido. O cara é bom, hein, mano? Tá pronto pra segunda, amigão? Manda bala. Certeza? Bora. Qual a empresa líder mundial na fabricação de aparelhos de ar-condicionado? A Carrier. Boa, velho! Boa! Esse cara é impressionante, a inteligência dele, né? Ele tá deixando a bola cair no chão, hein, velho? É, o cara tá batendo de bate-pronto. Agora é essa, agora é aquela, hein? Tá com cara que vai ganhar. Então, amigão, o negócio é o seguinte. São Paulo, hein? Vai decepcionar. Vamos lá. Fiz uma pergunta aí pro último ouvinte aqui, referente a um ídolo do São Paulo, ele errou. Você tava acompanhando? Queria de falar, Pato Branco falou Sinop. Mas você sabia que era Pato Branco? Eu sabia que era Pato Branco, é a mesma cidade do Pato. É. Pato, né? Então, amigão, vou fazer uma pergunta agora de um outro ídolo do São Paulo. Ah. Você conheceu o canhoteiro? Ponto esquerdo. Ponta esquerda, mano. Você sabe tudo da vida do canhoteiro? Negativo. Não? Não. Ah, ainda bem, porque a pergunta não é referente ao canhoteiro, velho. A pergunta... Tá o cara do coração, mano, tá a pergunta louco. É referente ao Raí, velho. O Raí. Manda bala. Conhece o Raí? Conheço. Esse é meu... Ele é meu verdadeiro ídolo. É mesmo? Você é fã do Raí? Raí. Então o negócio é o seguinte, amigo. Você sabe tudo do Raí? Não. Vamos ver, né? Vamos ver. Então, amigão, vamos lá. Como eu fiz uma pergunta referente à cidade do Rogério Ceni, vou fazer uma pergunta referente à cidade de nascimento do Raí. Vamos lá. Alternativa A. Sorocaba. Alternativa B. São José do Rio Preto. E alternativa Ribeirão C. Ribeirão Preto. Aê, já chutou. Qual que é? Boa, velho! Você acabou de ganhar um split Highwall da Carrier de 9.000 BTUs com oferecimento da Polo Ar. Que presentaço, hein, meu? Boa, Raí meu. Souza Vieira de Oliveira, que nasceu em 15 de maio de 65. Foi bem, velho. Em Ribeirão Preto. Eu só não falei de cara porque imaginei, de repente, ele nasceu lá no Pará também, que tem o foco. Então, e ainda tinha uma pegadinha ali. São José do Rio Preto não é Ribeirão Preto, né? Às vezes o cara pode se confundir. Mas acertou, mano. Levou pra casa o split Highwall da Carrier de 9.000 BTUs, hein? Que baita presentaço, hein? Parabéns. Aí, muito obrigado. Valeu. Boa, mano. A gente tá chegando próximo do final do programa. Manda então seu placar, velho. Corinthians São Paulo, domingão. 3-2, São Paulo. Você acha que o São Paulo quebra esse jejum aí? Ah, vai, é assim, né? Se não quebrar agora, tem que mostrar alguma coisa, né? O São Paulo não é um time qualquer, né? É um time grande e não pode se ficar submetendo a se rebaixar, jogar como jogou aquela partida na Pela Libertadores, pelo amor de Deus, lá deu raiva. Parece um time pequeno. Ah, mas vocês pegaram o Corinthians, tá voando, né, mano? O Corinthians tá mais... Não. O Corinthians a cada rodada ele tá assustando mais do que o dólar. O Corinthians é um ótimo time. O problema do São Paulo foi medíocre também. Mas você não acha, Sombra, que o fato do Corinthians ter pegado 11 Caldas ali, nas duas partidas que antecederam esse jogo, já foi benéfico pro Corinthians? Porque o Corinthians já entrou na Libertadores aquecido. Concordo que... São Paulo tá com motor frio ainda. Concordo que sim, motor frio. Mas o que dá a impressão é que mesmo quando esquentar, não será tão veloz. Não justifica isso. É, tem também times aí que estão jogando melhor do que o São Paulo. Né? Não justifica. Eu acho que o Corinthians está dando a mesma sorte que 2012, infelizmente, mas é a mesma. A sorte que já joga no estádio sem torcida. O cara me perde um gol sem goleiro. Aí o Elias vai dar o passe pro cara, bate no cara, salva pra ele. Não, aquilo ali foi proposital, velho. Foi o gol a la Pelé, velho. O São Lourenço é o time do Papa, Deus é fiel, pelo jeito, né? Mas eles tinham três desejos. Esse era o terceiro desejo já usado, era o gol do Elias. O Papa torce pro São Lourenço, mas Deus é corintiano, velho. Então o Papa na escala hierárquica tá baixo, mano. São Jorge tá mais poderoso que o Papa. O Papa tá baixo, mano. Ô, Walter, desculpa as groselhas do mano, mas... Boa noite. Fica na linha, você vai... Pô, deixa eu fazer mais um merchanzinho, ganhar um kitzinho da Bozano, né? Então faz. Vai. Só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Só nova linha Bozano me garante. A nova linha, velho. Parabéns, cara. Você ganhou, então, kit Bozano, tá bom? Valeu, obrigado. Não desliga não, fica valeu. Fica na linha pra falar com o bar. É isso aí. Vou mandar um recado aqui da Câmara dos Vereadores, porque talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe de sua casa, não é? Mas não tem problema, porque a partir de agora ela vai ficar pertinho de você. Vem aí a Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as principais necessidades da sua região. Pessoal, é muito importante que você participe dessa iniciativa da Câmara. No dia da eleição, você não foi lá e votou no seu candidato? Agora está na hora de dar opinião, de bater e propor soluções para melhorias do seu bairro. Por isso, participe. A primeira será neste sábado, amanhã, dia 7, às 9h30 da manhã, no Céu Campo Limpo, na Avenida Carlos Lacerda, 678, no Pirajussara. Para conhecer as datas das sessões, acesse câmara.sp.gov.br. Câmara de Vereadores de São Paulo, cada vez mais perto de você. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Estádio 97, quem ganhou a camiseta do estádio, produzida pela fitcamisetas.com.br? Ao Bruno Almeida Borges. O Borges, Bruno Almeida Borges. Borges, parabéns, ganhou a sua camiseta, 3 dias úteis para retirar aqui na Energia 97. Todos que ligaram também ganharam os bonés Vista Aérea, telefone 3037-BONÉ. 3037-BONÉ. Todo mundo que ligou, ganhou. Quer fazer reserva do resort do Estádio 97 de 22 a 24 de maio no Bourbon Resort Spa em Atibaia? Então faça sua reserva exclusivamente na Lotus Travel, telefone 2896-4665, ou mande seu e-mail para viagens@lotustravel.com.br. Na segunda-feira tem mais Estádio 97, com uma declaração que foi gravada aqui no programa, que vai praticamente destruir todo um sonho. Bombástico. E com chupa delivery. E teremos aí o chupa delivery, na, se não tiver empate. Ah, né? É verdade. Se não tiver empate. Essa declaração eu entendo que deve ter sido armada por alguém. Não. Isso aí tá armado. Com cara de armação. Não foi nada armado, não. O Benjamin não pode ser tão burro, velho. Não? O Benjamin não pode ser tão burro assim. Muito pelo contrário. Talvez seja uma das coisas mais inteligentes que já ouvi o Benja dizer. Duvido. Juro por Deus. Olha, não costumo colocar Deus em qualquer pauta, não. Vamos aguardar. E vamos ter os convidados também, não vamos? Convidado Júnior, ex-lateral esquerdo do São Paulo, Palmeiras, jogador de seleção brasileira. Júnior, é aquele que lá venceu o Mundial com a gente, é, pelo São Paulo, é. Segunda, ao vivo aqui no estádio. Estádio que volta na segunda-feira no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, o nome construído com história. BV, precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Bom fim de semana pra você, Alvinegro. Boa depilação. Tudo sábado para domingo às 2 da manhã no Clubtronic. Stay tuned. Tiesto's Club Life returns right after this. Tiesto com o Club Life. Energia.